Sheffield. Bem-vindos a mais um Trip View, eu sou o Eric. Ô Eric, não é assim que a gente começa a cast, né? Ah não, esse é View, né? O Dante tá perdido pra caramba. Eu ainda tô dormindo, na verdade. O negócio tá bom. Negócio... Vai longe esse filme. Vamos lá. Eu fiquei preocupado porque o meu entrou na produção de tela. Beleza. Nossa, Deus. Ó, ficou muito longo isso, Magaren. Corta e joga pro final, tá? Nem ferrado. Ah, joga pro final. Vai ter dois arquivos. E o meu ficou preto também. Olha o Dante alongando a parte que não vai ser cortada. Eu sou o Dante. E eu sou o Magaren que não cortou isso que o Dante falou. Peraí, mas já tá valendo? Então eu sou o Presto. O negócio promete, eu sou o Mônio. Isso, e chegamos finalmente no Trip View 100, e ao invés de comemorar, a gente vai falar sobre Homem-Aranha 3. Não, Homem-Aranha. Que é o completo oposto, né? É, não falem mal do filme. Ok, é, pode falar. Quem é você e o que você fez com o Magaren que a gente conhece? Ele é legal exatamente por ser trash. Então, Homem-Aranha 3, lançado em 2007, fechando a trilogia lá do Sam Raimi. Ô, Mônio, onde que o povo pode assistir isso aí? A trilogia? Ele só fez o filme do Homem-Aranha? Saíram DVDs, Blu-rays, não tem no Netflix por algum motivo que eu desconheço, talvez porque eles exprimem pelo catálogo deles. Não, já teve, eles ficam renovando. Passa na TV aberta, passa na TV a cabo. Mas é fácil de ver, né? É fácil de achar. Coisa ruim tá em todo lugar. Porque alguém gostaria de, mas é fácil. É igual Homem-Aranha 2, tem em todo lugar. Ou melhor, Mary Jane 1 tem em todo lugar. Esse tem no Netflix ainda, veja. É, não, é o melhor filme de todos os tempos do Homem-Aranha. Homem-Aranha 2 tem acabou de cair no meu conceito. E Homem-Aranha, pô. É igual, acho que o Homem-Aranha no Guerra Civil vai aparecer mais que no Mary Jane 1. Então, pra quem não conhece, né, esse formato de programa, basicamente a gente dá play todo mundo junto, né, nós que estamos gravando e o ouvinte se quiser também, e aí a gente vai assistindo o filme, né, a gente vai sofrendo aqui com a Homem-Aranha 3 e comentando enquanto vê, basicamente. Eu vou sofrendo com a versão dublada quando digitar, mas tudo bem. Tô sofrendo do jeito que der aqui. Aí se tem alguém que... Eu sou o único que foi convidado só pro terceiro? Não, você participou do 2 também, pô? Provavelmente... Não. Provavelmente os outros a gente gravou durante a semana. Não, participou do 2, eu lembro que chamaram... Tanto que eu tava tão interessado no filme que eu fiquei assistindo o jogo da Copa. Isso aqui é um profissional, viu? Isso que é a pessoa comprometida de conta. E aqui, nossa, a gente tá chegando no Trip View 100, e caso tenha alguém que começou a ouvir os programas há menos tempo, né? A gente tinha o Tweepcast, a gente começou com o Trip View, que tinha, era... Tá bom? Ele morreu? Ah, meu Deus! Tchau, Tweepcast. Aí a gente começou com o Trip View, que era de revista antiga, aí a hora que chegou lá no meio, a gente começou a revezar, né, de revista antiga, nova e tal, aí depois a gente colocou... Nessa época que era revezado, a gente chegou no Trip View 50, que a gente falou do primeiro filme, né? E aí, como tava muito bagunçado, a gente quebrou em duas coisas, né? Aí virou o Trip View Classic e o Trip View normal, aí zerou a numeração, né? Zerou não, a gente reorganizou a numeração toda, né? Então... É, foi um all new, all diferente, assim como ao... a Marvel faz sempre. É, exatamente. Foi um all new, all diferente, ao espetacular, ao totalmente foi... novo, ao band, ao tudo. Mas foi sem prometer mudanças, né? All desnecessary. Então, é por isso que o Homem-Aranha 1, o filme, tá no Trip View Classic 50, né? Não no Trip View 50. O 1 a gente fez no Classic 50, o 2 no Trip View 50 e o 3 agora no Trip View 100. Só pra contextualizar. E daqui a 2 meses a gente soma tudo, faz umas contas birutas e chega no Trip View 200. E faz do primeiro Amazing Spider-Man. Não, cara, no primeiro já fez. O Trip View 1V.2. No primeiro Amazing já fez, só tá faltando do segundo agora. Exatamente, exatamente. Bom, então, todo mundo aqui pausou assim que a Colúmbia da Liberdade some, né? Exato. Ficou a tela preta. Exato. Eternamente, Colúmbia da Liberdade. Então, Colúmbia da Liberdade apareceu, tela preta. Vou fazer a contagem, todo mundo dá play junto, certo? É, tentarei. Meu controle não é lá muito bom, mas... É, vou depender da boa vontade do meu aparelho agora. Beleza. Nossa, todo mundo. Então... Espero que ninguém fale, porque o meu controle é uma bosta pra voltar e o doente aí tá praticamente no vivo. O que sair, saiu dele de aqui. Exatamente. Veja bem, você tem um controle. Eu vou falar 3, 2, 1, play. Aí na palavra play, a gente play. Depois do play ou durante a palavra play? No play, no pé do play, antes do play? No play. Tá. Bom, então, play. 3, 2, 1, play. Beleza, começamos com as páginas dos quadrinhos. Exatamente. Meu DVD tinha dormido, agora ele entrou. Passou o Marvel todo, então. Marvel agora. Ixi, tá vindo uma água, é. Vindo do nada. Não é a água, pô. Ah não, é feio. Caramba. Não tem homem hídrico nesse filme. É droga. Era no quinto, né? Essa abertura do 3 é que ela resume os dois filmes, né? A do segundo resume o primeiro. A do Homem-Aranha e da Mary Jane. Picou. Mary Jane 2. O meu já picou tem um tempinho, hein? Ah, se for falando aí dos pontos específicos, nem cinco pessoas, não vou ficar sincronizado nem a pau. O meu ficou agora. É, o meu... Nossa, tá bom o negócio. A abertura é inspirada naquele filme do carinha do 24 horas, né? Aquele filme de terror. Espelhos do Mal, esqueci o nome. Não sei porque não me deu trabalho esse filme. Ó, vou falar legal, o nome. Filme legal. J.K. Simmons apareceu agora aqui pra mim. Rosemary Harris. Gente, acho que eu tô mais adiantado de todo mundo, cara. Eu tô aparecendo agora. Morreu. Muda muito nada. Eu tô no enterro do Norman agora. Também. Aí tá a Meridiane com a mão na boca. Ah, tá. Exatamente. Ah, tá próximo. Só o Presto que tá um pouco mais longe. Enterro do Norman. Agora eu tô pulando entre as cenas da vida dele. Ó, mó legal. Vamos todo mundo pausar 2 segundos pra deixar o Presto alcançar a gente? Aí eu tô atrasado também. Ó, vou pausar aqui 1 ou 2 segundos, mais ou menos. Vai, 1, 2, 3, pausa. 1, 2, solta, vai. Beleza. Tô esperando o comando, cara. Eu já soltei, cara. Faça sozinho o que você falou aí, então, agora. Que eu e o Dante já... Já fui e voltei, já fui. Ah, tá bom, vamos tentar ver cenas agora, deixa eu ver. Acabou de aparecer ele abrindo a camisa tipo Super-Homem. Também, tá. Ixi, certo. Ixi, Maria. Ah, é. Agora eu trazer um pouquinho. Agora abriu a camisa do Super-Homem. Ah, putz, eu já tô nele olhando pra trás. Ai, meu Deus, porra, é essa? Agora tá bem pedindo com a camiseta molhada. Vou fazer de novo, hein? O Dr. Octopus afundando. Eu vou fazer aqui também, porque o Presto ainda tá atrasado. Pronto, eu soltei. Olhada agora. Então o Harry pegou o coisa, o Aranha andando na teia em direção à Mary Jane. Eu tô igual ao Mônio agora. Também. Isso. Ah, beleza, agora estão bem. Tá bom, é. Cara, demoramos a abertura inteira pra tentar sincronizar, né? É, mais do que isso não vai rodar, gente. Não, mas tá bom. Mas eu tenho que comentar mesmo. Esse foi o resumo mesmo do primeiro e do segundo filme. E agora o Homem-Aranha tá pulando e soltando a teia no céu. Isso aí. Ué, por que não? É legal porque ele passa por 27 prédios com a mesma teia. Eu mudei muito. Me parece verídico. Não é nada, é aquele amigo da associação dos carinhas que dirigem guindaste. Nesse filme ainda não. Não, e nem. Quem viu o texto lá sobre o Zaca Aranha lá, sabe onde tá jogando as textas. A cidade está tranquila. Acho que eu ajudei um pouco. Traparanha, um dos melhores aranhas de todos os tempos. É Traparanha. Zaca Aranha do. Ainda estou. É, o Dr. Connors, próximo filme vai ser o Lagarto. Ó, viu? Ele vai na faculdade. Cara, eu nunca vou esquecer a sacanagem que fizeram com esse ator, que eu nunca lembro o nome, viu? A linda da Bryce Howard, hein? Bryce Dallas Howard. Isso é a Gwen Stacy, que parece mais a Gwen Stacy dos quadrinhos, né? A outra Gwen. Essa mulher, cara. A outra Gwen é a Mary Jane, né? Na verdade. O mais legal é que... Cara, eu não reclamo dela também não, viu? Não, não é ruim, mas tipo, a personalidade é da Mary Jane, né? Ah, mais ou menos, né? O mais legal é que a Mary Jane... Faltou ela ser um pouco mais quente. Ah, meu Deus, até eu agora. O mais legal é que a Mary Jane é loira e o... E a Gwen é ruiva. As atrizes, né? Ah, as atrizes. Essa Gwen é foda, ela foge de dinossauros com salto alto. Ela que tem o salto alto de adamantium, né? É. Cara, se tem um tiranossauro atrás de você, você vai até sem perna, você corre dele. Sim. A velha sorte dos Parker. Confortável pra caramba o lugar, né? Nossa, eu tô tão nervoso. Let it go, let it go. Como é que pra mim que tô vendo quase sem áudio encaixou bem, né? Eu estou vendo sem áudio. É, aqui tá bem baixo. Fazendo com sem áudio. O mínimo possível aqui só pra perceber que tem algum som. Mas com o fone no ouvido eu não consigo ouvir. Mas o metrô vai aumentar o volume pra não atrapalhar o microfone, então. Por dentro? Falta um boneco de neve lá, o. Como é que é? O Olaf, não sei. Olaf. É isso aí. Puta nome de vodka que esse bicho no... tem. No Once Upon a Time ele não aparece. Abandonei Once Upon a Time. Tava. Chegou num ponto que eu tava cansado já. Antes mesmo de começar. Justo agora que eu pus em dia. Legal que o Eric pode realmente tá falar legal, que. Tá legal. O Eric pode realmente falar que parou de assistir as coisas quando chegou num ponto. Que ele assistiu dentro do ônibus. É, recentemente eu tô vendo bastante coisa no busão. Porque com certeza o Netflix dele pega dentro do ônibus. Claro, claro. Esse Peter é muito retardado, né? Cara. Retardado? Ah, não ofende os retardados. Os quadrinhos era assim mesmo, cara. Não ofende os retardados. E esse Harry dando uma olhada no Peter? É, o Harry falou fazendo papel de Capitão Stacy. Você ainda vai ser meu, né? É hoje. Hoje tem. Olha o sorrisinho. Aquela cena dele olhando lá de cima. Eu acho que foi uma das. Da primeira leva de cenas que eles liberaram do filme, de imagens. Eu acho que eu lembro de uma coisa assim. É só um negócio, cara. Até hoje eu acho que se colocasse o James Franco no papel de Peter teria sido melhor. Se você colocasse um boneco de porco de posto no lugar do Peter, seria melhor. O de porco também, Magalhães. O de porco ia virar esse pedaço. Mas é que eu não sei se o boneco de posto ou o de porco fizeram um teste. O Franco fez. Ah. É, verdade. Os caras foram Franco com ele e falaram: não dá. Adorei as peônias, são lindas. Não, não, eu tenho uma coisa muito especificamente em mente: você sabe atuar, não dá certo. Veio, eu esbarrei com ele lá fora. O que é com vocês dois, afinal? Você não tem cara de idiota. Assim, fala de novo. O Dante tá. O Dante. O Mônio tá extremamente empolgado, né, Mônio? Esse fora. Filme. Pera aí. Qual de nós cinco aqui tem um pôster do Homem-Aranha 3 na parede? Levante a mão. Aí, só o Mônio. Não dá pra ver quem levantou a mão, ué? O Mônio que levantou. Eu vi daqui. Como é que você sabe? Se todo mundo levantou. Não dá pra ver quem. Não dá pra ver quem levantei a mão, né, Mônio? Só tem um que a gente tem a prova gravada em vídeo. Tá. Foi montagem, cara, Adobe Premiere. Todo dia antes de dormir o Mônio olha pro quadro e tal. Pô, é tipo, esse veja filme, esse, juntos... filme é tão, esse filme é tão foda que o pôster ele apareceu até no filme do Batman lá do Nolan. Esse filme é tão foda que a gente tá discutindo o pôster na minha parede ao invés de falar que o Duende acabou de. O Duende Júnior acabou de sair da câmera da sauna. Não, mas todo dia antes de dormir. Sai do armário. Você queria comentar ele saindo de cuequinha da sauna. Ih, Mônio, você não se ajuda também, hein? Não é o fato da cuequinha, é o fato que é uma cena importante, ó. Explico como que ele sobreviveu. A gente tá assistindo, não tá? Tem gente na teoria. Se for assim, todas as revistas do Viu não prestam, porque a gente mais fala fora da revista do que. Viu aquela? Mas aqui, todo dia antes de dormir, o Mônio junta os dois dedos assim, sabe, indicador e o médio, aí dá um beijo, encosta no quadro e fala boa noite. Meu Deus. E arruma a franja, né? Arruma a franja. Tá aí a imagem, agora... tá aí a foto do perfil dele que não nos deixa mentir. Agora, só uma coisa importante, vamos prestar atenção agora, que a gente tem a inserção do simbionte no filme, que é extremamente bem elaborado, né? Então vamos... Oh, olha, eles podiam... O que, as opções deles eram... no desenho. As opções deles eram pôr a cena parecida com o desenho, pelo menos isso, já que não dá pra ter guerras secretas, com um acidente pra o Aranha ir lá salvar, ou perder 5 minutos com os dois se abraçando numa rede... o foco do filme. Numa rede é bom, né? Não, mas eles não apresentaram ninguém como astronauta no filme anterior, falando que ia pro espaço, né? Não. Ah, tá. Agora foi de ironia. Foi ironia. Dava pra fazer uma última cena de introdução do filme, cara. Porra. É, exatamente. Em vez de ser essa cena. Ah, a gente já tá. O filme já tá uns 20 minutos, sei lá. Até agora não tem porcaria nenhuma, dava pra ter. A cena como foi nos quadrinhos, ou como foi nos quadrinhos, eu ia falar da cápsula lá. Na primeira Homem-Aranha. Ou no desenho mesmo. Mas não, do desenho eu acho que é o que cada vez é melhor. Mas não. É, do desenho resolve bem. Principalmente porque mostrou o cara no segundo filme falando que ia pro espaço. Eu vou pro espaço, tô indo, aí eu volto, hein. Morreu. E morreu. Tá lá. O espaço tem simbionte, morreu. Então, vocês não sabem, ele morreu no espaço e o simbionte caiu. Porque não tinha como ele voltar, como ele ir pra terra. Ele bateu a nave, né? Atropelou o simbionte lá em cima e por isso que caiu. Faz sentido. Ó, a virada de rosto do Homem-Areia. Ele já parece tá aquele esquilo. Parece aquele esquilo. Tan, tan, tan. Esquilo dramático, né? Esquilo dramático. Ele acabou de invadir o quarto da filha dele já, esse safado, Sacripantas. Sacripantas, só que caramba. É isso que dá raiva em... É o herói do Homem-Formiga. É isso que dá raiva do... De filmes. O vilão não pode ser só vilão, tem que ter... Ah, tem uma historinha melodramática, ah, minha filhinha doente, ah, não sei das quantas. Ah, eu sou ignorar por todo mundo, vou ser malzinho. Você não lembra meu nome? Ah, poder pode. É que ultimamente que eles estão enchendo o saco, que todo vilão tem que ter. É, ultimamente é só assim, né? Antigamente tinha o que. Uns que eram, outros que não, agora é só assim, né? Eu vou pegar essa camisa. É, porque, o último que eu lembro, assim, mais ou menos, é o da. Lá, o Batman, o Coringa, que todo mundo fala, ele não tem uma história, né? Mas no geral enche o saco esse negócio de história. Até a vilã do Bela Adormecida. Ele sim, tem que contar exatamente. A origem e por que ela era boazinha antes. Depois virou vilã. Fiedade sem tamanho. Você é um foragido da justiça. Tipo, tem umas histórias que ficam até legais, né? Mas não precisa, né? Hoje em dia virou regra. Ainda mais quando você já tem um background nos quadrinhos que fala que o cara é bandido porque é bandido e fim de papo, ué. Não, não é nem por ser diferente dos quadrinhos que eu tô cagando nos quadrinhos pra assistir. Não, eu tô falando que não é que precisa ser igual, mas lá já fala, não tem um background, assim, cara. Não é igual o Electro um também. É o Electro também. Ele não podia ser só um capango, vilão, um cara que foi levou um choque lá. Não, ele tem que ser aquela coisa ridícula que ele era antes de virar o Electro de fato. O mais legal é que cara, o... Cara, a pior motivação de filmes até hoje vai ser a do Electro, cara. É. Vai ser difícil algum aparecer pra superar isso, viu? O mais legal é que esses vilões que são vilões, eu sou mal porque sou mal, eles dão uma ideia. Aí os caras que tem uma motivação, entre aspas, nos quadrinhos, eles põem no filme. Eu sou mal porque eu gosto de ser mal. Ou o Venom aí. Ou melhor, Homem-Aranha de Preto. Eu não cito o nome do Venom, não sei quem é Venom. Venom quem? Pior é que é verdade, hein? Venom quem? Venom é o Demolidor, né? Não, Venom é se o simbionte se apossasse no Matt Murdock. Era o Venom. Aí ele falando, eu não sou uma má pessoa. Não sei. Eu não sou uma má pessoa. Eu sou bom. Apesar que nesse filme ele realmente, tipo, não é vilão mesmo. Ele não é vilão, ele só tá lá. Muito azar, cara. Eu fui pego quando tava roubando, ué. É azar. É. Eu acho que o mais bizarro desse ator é que ele parece que ele aplicou botox, né? Ele não consegue mexer a boca. É areia, né? Direito. É areia. Apesar que ainda não. É areia. O silicone, né? Tá ligado com a areia, de certa forma. Isso. Silício, né? Vou pedir pra cá. Talvez, sei lá. Corre um químico. Ah, silício. É tudo igual. É igual carbono, sabe? Carvão e diamante é a mesma coisa, é tudo carbono. É, silício e silicone é idêntico. Veja a Globo que toda vez que eu fazer reportagem do Vale do Silício, fala Vale do Silicone. Ué. É, eu vi na televisão, tá certo. O. O simbionte caindo naquele meteoro lá é tipo o Sam Raimi. Tipo assim, ah, vocês querem que eu jogue o Venom no filme? Tá aí, né? Tipo, joguei, literalmente. Né? Ele jogou de trás da câmera uma bola assim lá. Faz o efeito disso aí, faz virar um cometa. Ele esqueceu o nome. Cagou o Venom. É. Meteorito. Ele literalmente cagou o Venom. É. Eu acho que sim. Então, tenha minha bênção. Ah, espero que tenha. Agora, essa aí é a Tia May ginasta, né? O seu tio. No segundo filme, ela. Ele me levou à praia no domingo. Ela pulava em prédios também. Ah, vai, era, né? E eu também não era. Não tem, ela, no filme, ela não tem a parceira, ela é sozinha. Estava um dia lindo e ele disse: vamos nadar até aí. Ah, a gente comentou por cima, mas é bom falar pra quem não, por acaso não saiba, né? Na verdade, o Sam Raimi, ele não queria utilizar o Venom, mas por pressão do estúdio, né? Do produtor, do Aviarade, da Sony. E da Sony que fizeram ele usar. Falou, não, esse é o vilão, vai ter que usar. E ela era aí. Ele deixou bem claro que não queria usar, né? Até o final do filme, né? Pelo resultado final. É o segundo melhor Venom da história da Multiterra. Só perde para o Espetacular. É isso, se você for olhar o... Acho que eu comentei isso, mas principalmente pela época do filme lá e tal. Se você pensar nos três principais vilões assim com mais apelo, que mais gente conhecia, era Duende Verde, Octopus e Venom mesmo, né? Então... Fazia sentido que tivesse ele. Ah, espero que nessa nova versão do Aranha chegue de Duende Verde. Parece que só tem ele. Parece a DC que só tem Batman e Super-Homem. Vai. Pegue. Essa sequência é legal, essa sequência de luta é legal. Pra mim é a segunda melhor do... É, não, então, assim, o filme é pesado que a gente se reclame e tudo mais, né? As partes de ação dele é muito bem feita. E tem mais de 15 minutos, diferente de uns e outros aí. O pessoal paga pau. Ele lutando contra o Rocket Racer. É, exatamente. Rocket Racer voador. Nossa, o grito de dor. Desculpa, já tô no final das bolinhas de teia já. Não dá pra exigir. Misteriosamente essas não grudam, né? Só batem e ricocheteiam. Ah, mas não. O meu travou na cara do Tobey. Travou? Nossa, travou. Falei, né? Eu falei. Esse é um DVD, aguenta a cara do Tobey. Fala, não, tipo, desiste de viver. Agora eu tô tentando abrir aqui online. Ó, Harry de Ferro, a máscara subiu. É, subiu pra onde? Pras costas, viu? É igual a do... Essa aí tá mais pra do... Star-Lord. Fazendo uma citação não muito boa. Star-Lord tem um capacete atrás. Essa era... Eu deixo pra vocês falarem. Quem? Fazendo uma citação não muito boa, ficou igual a máscara do... Desenho de versão e alegria que a gente fez lá, né? Aqueles... Não sei o que vocês estão falando. Aqueles quatro cavaleiros lá, a máscara some desse jeito também. Não sei do que vocês estão falando. Vamos falar de novo. Vamos, galera, você grava com a gente. Cara, e o Peter apanha nessa luta, hein? Não, mas o Frodo perdeu o anel. O Peter tem... Ai, meu Deus, perdeu o anel? Assim, na frente de todo mundo, entrou no ar. É o Peter, a 20 metros do chão. É muito Peter parecido. Tem... Ainda tem, vamos dizer, super força, assim. O bom é que a roupa dele é feita de adamante também. Ele vai rascando no prédio, vai fazendo tudo e não rasga. Não, é que ele tem uma aura de invulnerabilidade. Ah, tá. Por quê? Esse não seria um super-homem? Funciona. Quase pegou o anel, hein? Acho que ele pega, funciona, né? Thank you. Mas skateando mesmo, hein? Mas manobra bem pra caramba, viu? Queria ver ele nos quadrinhos fazer isso. Chupa quadrinhos. Isso aí tava no videogame, né? Tava. Essa luta é legal no videogame. É muito cena de videogame. Ah. Aí tá cortando. Agora ele pegou a espada Jedi. Não, aqui ele já tá, pulou o skate, caiu no stand no skate, quase ferrando o Peter no processo. Exatamente. Ele. Agora a bombinha pulou pra mão dele. Isso aí. Fez um arremesso da bola dragão, que abriu. Só o Magari pegou a referência. Agora ele apelou e jogou seis de uma vez só. Duende, eu escolho você. Aí ele joga a Duende bola. Aí o Peter se corta. É legal todo. Cada vez, quando vocês terminam a frase, começa a acontecer aqui. Ó, agora ele espera as próprias lâminas pra largar um ser tonto. Eu vou dar spoiler. Só me avisa a hora que ele derrubar o duende da prancha e pisar no chão em seguida, por favor. Ok. Agora que ele vai derrubar, mas eu vou pra desistir. Ele vai derrubar? Ah, curiosamente, só de acertar a teia faz o bichinho ficar cego e perder voo, né? Qual é a lógica disso? Porra, que... Não, mas a teia... Opa, perdeu a cabeça, contou o boy, bateu de novo. Lixeira, chão. Aí o Peter vai pisar no chão daqui a pouco. Eu acho. Se jogou. Chão. Até o chão. Harry. Pronto, deu uma acelerada e chegou no chão também. Oh, meu Deus, eu não queria matar. Eu não queria matar a tua cabeça. Eu só pus a teia ali sem no querer. Pé. Na altura do pescoço dele, mas eu não queria matar. Poxa, que pena. Caramba. Fazer o que era, eu deixei. Não sabia, né? Eu tentei pegar um frasco que tava do outro lado da parede. Não, porque o frasco ele pega, viu, Dante? Se ele tentasse um frasco, ele pegaria. Caramba, esse cara é muito ruim. Não dá pra levar a cara dele de preocupado. Caramba. O pessoal fala mal do Nicolas Cage. Não está reagindo. Vamos de volta. Pronto, carregando. Podia ser ele. Nossa, eu vi hoje. Esse ano o Nicolas Cage fez um filme de terror. Tomei assim todos, de, né? Assistir. Quase todos são de... Nossa. Olha os ataques gratuitos, ó. Frente Marco, o cara envolvido no homicídio de Ben Parker. O que tem? Escapou da prisão. E daí? Está fugindo pelo pântano. Podemos pegá-lo. Opa, peraí que eu vou ali. Vocês acabaram de perder o retcon? Não, acabaram Vocês de perder. Acabaram de perder o retcon? Não. Não foi retcon ainda. Estão perseguindo ele. Oi, agora tá sendo retcon. Não, acabou de falar que não é retcon porque ele tá fugindo com a camisa listrada. O Homem-Areia. Não, mas acabou de falar que o Homem-Areia matou o tio Ben também. Não, isso eles falam pro Peter. Fala que matou. Não, eles estavam falando, conversando o cara escapou, com então, a polícia. Eles falaram que o cara escapou. Pra onde ele foi? Aí. O mais legal que eu acho nessa cena aí é que os caras estão fazendo um experimento whatever. Ninguém explica nada o que é, não precisa. Assim, a céu aberto. Mesmo se não fosse um cara que caísse. Falando não entre, ué. Ah, mas mesmo se não fosse um cara que caísse, podia cair um, sei lá, um cachorro, um rato. Pombo. Pombo. Mas um pombo areia. É um experimento muito genérico mesmo, né? O pessoal que gosta de fazer fanfic e tal podia usar isso aí pra alguma coisa. Aí eles detectam, né? Eles detectam, tem alguma coisa estranha lá. Ah, não deve ser nada. O cara fica parado olhando, sai correndo, seu burro. Não dá pra. Ele caiu, pô. Não dá pra ele subir. É, a parede é meio íngreme. É menor, ele até tenta, tá vendo? Ah, ele tenta quando o negócio já tá girando, aí não adianta mais. É. O que, que será que eles queriam fazer aí? Criar uma merenda. É uma fábrica de vidro. Aí os caras falam, tem alguma coisa ali. Ah, não, não deve ser nada. Pode ligar essa bosta aí. A gente tá atrasado no prazo. Já deu horário, né? Ah, já deu horário. É sexta-feira, amanhã sábado. Sexta-feira, estão fazendo hora extra. Sexta-feira, já, né? Segunda-feira é feriado. Vai, liga essa bosta aí já. Vamos pra casa. Ah, mas as cenas de terror trash do Sam Raimi são boas, né? Tipo, não. Ele tá se... Parece essa não, cena lembra... O jeito do filme é lindo, isso não dá pra negar. Parece, ali olhando pra mão ali, lembrou do Ash olhando pra mão. Ele vai ter que cortar lá no Evil Dead. É, o bagulho é aberto, ó. Qualquer um pode cair. É, acabou de chegar um monte de policial, né, pra pular lá. É, então. Aí ia ser o Esquadrão Areia. Esquadrão Areia. O terror das praias. O Peter tá segurando potinho de... Potinho de coisa. Ele finalizou a sêmen. Exame de fezes. Eu ia falar exame de fezes, mas tô aqui. Melhor que o outro, hein, gente. Ele não consegue se lembrar do acidente ou de nada ocorrido recentemente. É permanente? É possível. Olha, olha ele pensando na identidade secreta. É permanente? Ele não vai lembrar nada? É permanente, ele corre o risco de lembrar. Tem certeza? Que eu posso ajudar a tornar permanente. É permanente? Aí o médico fala, é. Aí sai o Harry com aqueles cabelos. Tipo, quase black, né? Nossa. Quase. Sai de permanente. Então, é permanente? Ele não é chapinho. Tristeza. Eu tive uma tremenda conclusão, mas tem só uma faixinha na minha cabeça. Oi. Tá bom? Por quê? Rodriguinho? É. Não faço ideia. Não sei do que vocês estão dizendo. É assim que funciona. Eu não sei o que é isso. Ah, eu presto novidade mesmo. Que a gente ah, isso porque no último vídeo a gente intimou ele a começar a ouvir, nem assim. Você não conhece? Eu ouço muito podcast. Eu já ouço os Tweep Views. Eu não posso ouvir o Tweep Classic. Tem um monte. Verdade, sua obrigação, né? Seria. Prioridades, ouvir. Né? Prioridades. Você acha que ele vai ouvir o que a gente faz? Opa, chegou a ruiva mais loira do cinema. É, pra quê? Pra quê? É ruiva? Qual loira mais ruiva? Pra que pintar o cabelo dela, é? É, loiruva. Loiruva? É, mas isso aí é ruivo, né? Não é vermelhão não, mas é ruivo. É ruivo. É bom ter você de volta. É ruivo. Desculpa. É ruivo igual o uniforme do Aranha 2099 é azul. Te vejo amanhã, né? É preto. Não, não era o contrário que você falava? É porque a gente. Mulher entende dessas coisas, né? A gente só enxerga. Que história é essa? É porque a gente, mulher, entende dessa coisa. Você interrompeu no meio da frase e fica sem sentido mesmo. Qual a graça se eu não interromper? O homem enxerga cabelo preto, loiro, castanho e ruivo, né? Tipo, homem, quatro tons além do branco. Homem que é homem, oh, enxerga no máximo, sei lá, cinco assim, cores. Isso aí. 256. Não, então, é porque mulher ruivo. Aí tem 50 tons diferentes, né? Então... 50 tons de 50 tons de ruivo, no caso. É 256, 16 bits, quanto? 16 bits. É, ninguém entendeu isso. Ah, olha só, entendeu, tá então. Vendo um efeito do Amon? Começa a tocar, hoje vai mãe. Ter lua cheia. Eu esqueci o nome dele. O resto da música da Mulher não de Areia. Não faço ideia que seja isso, com a graça de Deus. Mulher de Areia. Nossa, eu tô falando da Múmia, muito melhor. Ah, eu lembrei de Mulher de Areia porque o Brandon Fraser. Eu tive que ver vários vídeos pra achar os trechos do Tonho da Lua lá pro do Cavaleiro da Lua. Homem-Areia. Só lembrar também, já que a gente tá ouvindo essa música maravilhosa, que nesse daí o Daniel Elfman pulou fora, né? Ele participou do primeiro, segundo e saiu fora nesse, né? Quem saiu fora? Daniel Elfman. Ah, Daniel Elfman. Nem sabia que ele tinha saído. Quem é Daniel? Mas que morreu, não foi o João Paulo? Aí depois, a segunda vez, foi Daniel San. Nossa, Daniel San. Ah, mas quem tinha morrido não era o João Paulo? Nossa, Deus. Aqui, não é ele que faz a trilha desse filme, não? Legal. Não, ele fez o primeiro e o segundo, aí pra, como a maioria das pessoas do mundo, ele teve um problema com o San Remi e saiu fora. É, eles mantiveram igual a música de abertura, né? Começa a ver um padrão nisso aí, em problemas com o Sam Raimi. O legal é que a roupa dele virou areia, a calça, tudo, mas o colarzinho tá lá. Nem me pode. É verdade, né? É porque ela é de metal. É que é de metal. E o papelzinho dentro? O cinto. Ah, é verdade. O cinto dele pelo metal. O sapato. Cinto dele tá. A fivela tá enterrada ali em algum canto, entendeu? A queda de metal também. Ah. Johnny Walker. Que e bom. O papelzinho dentro, ele tava fechado. Por isso. Aí o metal protegeu. É exatamente, olha só. E ele fez de um jeito que a hora que ele recompôs, a fivela ficou no lugar de novo, entendeu? Por isso que tá ali. É a própria, né? Não é outra. Não, não é a própria. Porque é assim que funciona. Eu não consigo falar, é assim que funciona, mas sem o ritmo. É, o Rodriguinho tá fazendo sucesso. Emperrou de novo? Me ajuda aqui. Já tô indo. Peter, com toda a sua habilidade social. Oi. A crítica. Ai, odiaram a peça. Me odiaram. Apartamento maravilhoso não dele. Podem odiar você. A jovem senhorita Watson é bonita, cativa os olhos, mas não os ouvidos. Tem voz tão baixa que não passa da primeira. Ih, não sabe lidar com crítica. É mimimi. Mas está. Olha, a voz dela não passa da primeira fileira. O Peter, mentira, eu tava lá. Ela é na primeira fileira, né, Peter? Eu sou trouxa. Você é o gênio mais burro que eu já vi. Só faltou ele responder assim, exatamente, né? Com aquela cara de burro. Gênio? Ele é gênio? Peraí, cara. Qual aquela cara de bobo? Porque eu só vejo cara de bobo o tempo todo. Seja mais específico. Ele feliz, cara de bobo. Cara de bobo. Quer ver, ó. Espera mais um pouquinho. Engraçado que quando leio essas coisas. Quando eu vi os primeiros filmes, né? O 1 e o 2. De bobo de novo. Desculpa. O 1 e o 2, principalmente. Não me incomodava tanto, sabe? Eu acho que é pela falta de base de comparação, sei lá. Aí depois o tempo vai passando, você vai lendo mais assim, quadrinhos. A última vez que eu tinha visto esse filme foi no começo de 2012. Quando foi o primeiro filme do Amazing? 2012, né? 2012. É, então. É. Eu vi no final, entre 2011 e 2012, eu vi os três de novo. Foi aí que eu percebi que Homem-Aranha 2 é uma bosta. Que não é Homem-Aranha. Que não é o filme do Homem-Aranha. Que eu também achei. Eu era Maria Vai com as Outras, eu achava ele o melhor. Foi lá que eu percebi que Homem-Aranha 1 que é foda, os outros dois são uma bosta. Eu ainda então, posto, mas o Sabionte tem sentido de aranha melhor do que o Peter, né, cara? Ela virou pra trás e tum, estátua. Ah, meu Deus, Central, sabe uma coisa que tem na legenda? Que sempre me incomodou que a tradução não acerta? Não. É a história de Tigrão. Na legenda, por exemplo, ficou Vai Lá, Campeão. Ah, tá. Tem um gru, ele pode passar por ali. Não, esses caras aí estão treinando ainda pro próximo filme lá. Né? Eles não são muito bons. Olha, cara, a Gwen sendo modelo, exatamente como nos quadrinhos. Não, pera. Só porque eu falei que essa daí parecia mais a da... a Gwen dos quadrinhos, tá? Atirando o Fábio. Vindo pra cá, olha. Deixa eu ficar olhando pro negócio. Nossa. Mano. Que será isso que tá se aproximando? É só uma viga de meia tonelada? Qual o problema? Meu Deus, é loira. Quer dizer... Parece aqueles biólogos do Prometheus. Cara, todo mundo. Cara, eu tenho uma bronca nesse filme Prometheus. Todo mundo tem sorte pra caramba, ninguém é atingido, né? Liguem pra companhia de energia pra cortarem a eletricidade da área. Esse Capitão Stacy, que mais parece o Sargento, o Coronel Assar. Nossa. Pelo menos correu dessa vez, né? Pela vantagem, quando eu tiro o pio dos seus pés. Alguém viu a marca do telefone? Então é uma boa propaganda. Ah, não. Não é mais não. É? Também, cara, você queria que um fio aguentasse o peso de uma pessoa, tá bom. Se fosse... Ah, se ela é modelo, deve ser 30 quilos. Nossa. Aí chega o Ed Brock, que é um repórter fotojornalístico, assim como nos quadrinhos, não, pera. É, bom, ele vai começar a ser fanboy dos quadrinhos. Eu acho que ele era. Na verdade, vou falar que eu até curti a interpretação do cara pro filme. É que o filme é uma bosta. Mas a ideia dele ser literalmente um Peter deturpado é legal. Sim. É, descaracteriza um pouco, né? Mas. Não tem descaracterização. Chama-se adaptações. Exatamente. Não, é, o Ed não me incomoda também, não. Me incomoda o conjunto da obra do que fizeram com ele, entendeu? Mas a atuação dele, por exemplo, eu gostei. É aí, cara. É? Deram um objetivo dele além de. Ah, quero devorar cérebros? Ah, ele já tinha, vai. O quê? Os quadrinhos, o Venom já tinha uma coisa além de quero devorar cérebros. Qual? Na verdade, esse miopos? Papo dele comer cérebros, pra mim foi uma interpretação que alguns fizeram das primeiras falas do Venom. É porque depois virou só isso, né? Mas antes ele tinha mais coisa. Ah, tinha. Não, tinha aquele papo. Quando ele brigava com o Aranha, ele falava que ia devorar o fígado do Aranha. Acho que os caras levaram que era literal. E não era. Ah. Era visceral, né? Tudo engraçadinho, né? É legal no Mini Marvel, você tem o Ed lá. Aí quando ele tá com o simbionte, fica tipo duas cabeças. Às vezes quando ele precisa falar, fica a cabeça do simbionte flutuando de um lado assim. E a dele. E tudo que o simbionte fala, quero comer cérebro. Quero comer cérebro. Quero comer cérebro. Quero comer cérebro. Aí o Ed tem o Ed que fala, ah, cala a boca, pô, você já encheu. O Parker é um amador. Já notou que as fotos dele deixam você inchado, meio gordinho? Tá. Eu adorei a jogada do Ed, que ele fala mal do Peter pro próprio Aranha. Pro Peter, né? Aí desde o primeiro filme falou que o Ed tá é fotógrafo lá do... Tava atrás de fotos do Aranha. É claro, só Ed, né? Mas a gente entendeu como você deu referência. Sim. O irmão do Remy, que não podia faltar. Já que você... Eu nunca lembro o nome. Muito boa. Mas é esse carinha aí, ó. Irmão do... É irmão do diretor. Remy Brother. Eu sei. Não, é que Joxer é o... É do... Da Xena. Quando ele fazia a Xena. Ah, é, ele trabalhou na Xena também, que era dirigido por... Sam Rain. Aquela atriz que tava do lado... Então, eu proponho... É a... A Beth. Não, a da esquerda. De um lado tem uma loira, do outro lado não tá mostrando mais. Só porque eu tô essa aí? Ah, que tá parado do lado do irmão do James? Do James, do Remy? Do outro lado. Do outro lado, é. Ah, tá. Parece a... Ah, caramba, esqueci o nome da atriz. Nossa, o Eric esquecendo de alguma coisa. A que faz aquela... É como eu falo. Pera aí, antes... É como a que fez a Robin no How I Met Your Mother e agora faz a gente da SHIELD, que esqueci o nome. Ela tá aí? Então, eu acho que não é não, mas lembra ela, parece ela. Cobb Smulders? É, acho que é isso. Aí, ó. O Jameson, ao falar essa trilogia... Sério que não é mostrar de novo? Essa trilogia de um filme do Homem-Aranha aí. Se não fosse o Jameson, o Alfred Molina e o... Willem Dafoe... Pra salvar? Olha a pressão. O cara não mostrou de novo, só porque eu queria olhar. É aquela que tá lá no fundo ali, passeando. O senhor contratou. Como foi lá? Contratei? E ó, desde o primeiro filme, acabou de falar que ele foi contratado há pouco. Puxa, gostei muito da sua. Era só coincidência. O nome Ed lá era só coincidência. Descaracterização da descaracterização do filme. Gostei desse cara de mingau. Querendo vender fotos do Aranha. Qual que é o nome da agente da SHIELD lá, que tá aparecendo nos filmes? Que é tipo o braço direito do Nick Fury? Maria Hill. Isso, a Maria Hill. Eu trouxe isso. Mas ele trouxe isso. Peraí, mas não deve ser. Ela. Como chegou em cima? Escalei. Eu quase caí de um. Não, não deve. Você é parecida também. Vamos usar. Prefiro a do Brook. Não, provavelmente é só parecida. É que... Parabéns, filho. Usaremos sua foto. Pago 50. Ah, muito. Queria olhar de novo pra ver se ela se parecia mesmo, mas não mostrou, mas... Fotógrafo dessa cidade. Olha, fotografar não é apenas, sem ofensa, subir em mastros. Eu, hein? Eu penso na luz, na composição. Mas procura no IMDb, vê se é. Eu quero uma vaga. É, eu tô olhando agora aqui enquanto... Não, não deve ser. Eu acho... 2007 não acontece nada, né? 7 anos. De trabalhar com que isso? Do nosso tempo. J. Jonah Jameson. Cara, essa é uma puxada de saco tão clássica. Até a cara da Beth do tipo, não acredito que esse cara tá falando essas bobagens, mano. Eu sei tirar uma boa foto e eu tô aqui há muito tempo. Se tiver uma vaga na equipe, eu acho que eu mereço. Ele tem razão. Peter está com a gente há muito tempo. Ele tem feito um monte. Caramba, o Robbie precisa emagrecer. Alguém liga para o que eu quero? Eu ligo. Cale-se. Sai daqui. Quero que o público veja o Homem-Aranha como criminoso de segunda. Ah, mas esse filme não é bom, pô? Atrevido. A trilogia não é foda? Não é a melhor coisa que já fizeram com o Aranha? Você acha que é? Eu não. Estou falando o consenso geral. Não vai conseguir essa foto. Vamos ver. Não sei, eu prefiro essa do que a nova. Não, então, eu também prefiro, mas não que ela seja perfeita. Nova que eu gosto mais do que dessa, cara. Pra mim, tinha que misturar as duas pra ser um negócio melhorzinho. De trilogia, eu prefiro essa. O Stanley aparece. Quem é esse, velho? Esse velho já tá em todo filme, quem é esse? Da hora, ficou um. E ele não envelhece, né? Pois é. É que depois que você atinge o ápice, você para de evoluir, cara. Bem-vindo. O mordomo legista. O próximo passo é a morte. Caramba, eu tô olhando aqui. Ah, no IMDB pra ver se eu acho a mulher lá. Aí tem aqui: homem na Times Square. É o Stanley. Olha o Alfred, o CSI mordomo. Mordomo legista, acabei de falar, caramba. Mordomo CSI. É o Alfred. É, no IMDb não coloca ela no filme, não. Não deve ser, não. Ah, não, pô. É porque se fosse alguém, a gente tinha falado. Ela participou. Eu não sei. Não. Vamos ver assim. Cobb, Smulders. Eu imaginei essa cena agora, hein? Ah, Bernard, eu tenho namorada. Namorado, senhor. Dois. Para os dias pais e outro para os dias ímpares. Ah, vai falar que chama Gray. Caramba, Peter. Ah, não tem nada. Coloca Cobb, Smulders e Spider-Man 3 e não tem nada. É, não, só... Eu vi de relance a hora que mostrou ela, depois eu vou voltar lá e pausar, só pra ver se parecia mesmo ou se é maluquice da minha cabeça. Só não deixa a Josie ver se fazer isso. É o que importa. Aí, vamos ver um jogo na cozinha. Vamos sair de frente desse quadro aqui. Ah, peraí, eu tenho... Além do Blu-ray, eu tenho uma versão oficial. Nossa, eu sou Homem-Aranha. Puxa. Eu falei que eu seria um Homem-Aranha melhor que você? Chupa, produtores. Tem um cara ali mexendo na escada completamente aleatório. Essa parece ser de madeira, eu acho que é de madeira mesmo. É. É melhor que no filme do Batman lá, que tem cara que cai durante a luta, o Batman nem olha pra ele. Os caras estão. Ele tá lutando com 5 caras, um dos caras lá no fundo cai sozinho. Ah, não, mas não pode falar mal do filme. Nolan e Deus. Novamente eu estou indo com consenso geral. O que ela está fazendo aqui? O John devia ter ligado pro agente dela. Substituiu ela por um clone. Tentamos falar com você. Sinto-me. Só por uma crítica? Não, todos os jornais, querida. Mary Jane, querida. Por causa de um crítico? Não, até o porteiro falou mal, né? Ele é surdo, até o porteiro falou mal. Ele é surdo. Até o porteiro falou mal. E ele é o Bruce Campbell, a gente não pode ir. Ah, é verdade. A gente mandou ele embora que ele quis abrir um restaurante por aí, mas. Vai sair a série em novembro, Ash versus. É, 31 de outubro. Versus Evil. Halloween. Nível 10. 31 de outubro. Halloween. Quero ver. Aguardando ansiosamente. O Bruce Campbell aparece nesse filme? Nos três filmes ele aparece. Ele é a chapa de infância do Raimi. Ele é o carro. Sim, o carro do Sam Raimi aparece nos três. Eu não lembro dele nesse terceiro filme. Esse aí, então, ele é o. Aguarde, não fala. Aguarde. Eu falei já. Spoiler. O Dante deu spoiler que o doido ia perder a cabeça, né? Não perdeu, pô. Na minha versão é melhor. Que filme teria durado mesmo. Menos. Ah, não, porque ele ia ter o Venom. Olha, parece uma criança. Que... Parece uma criança no parque de diversão, né? Não, parece um idiota, porque eu nunca vi uma criança assim no parque de diversões. É verdade. Oi, Ed. Você é tão bonita. E Nova York realmente deve ser uma cidade pequena, né? Novo Horizonte, tá certo. Essa noite não. Ei, Harry. Né? Tipo, Ed. Do nada. Incrível que tivemos. Nós só tomamos café, Ed. Oi, bonitinha. Mais uma? Tá tudo sim, bem? Estou tirando foto da Mary Jane mesmo. Tá mais chateada comigo, tá? Não, eu tô orgulhosa de você. Aí, eu vou aparecer por aquele lado. Ah, é? Já sabe pra onde olhar. Faça um bom show. Não esquenta com a crítica. A gente vai rir dela amanhã à noite, eu garanto pra você. Vai rir sim, seu trouxa. Olha quem vai voltar a servir mesa no, na lanchonete. Quem? Aí muda o Nonato, não, pera. Detesto, não entrarei no meu. Ah, que piada besta. É caspa. Olha os dois policiais. Cadê o terceiro? Olha o Presto tentando fingir que... Droga. Só porque ele viu em alguma retrospectiva aí, então... Se você vê, fure o olho dele. Foi isso que ele quis dizer, né? Ah, o mais legal dessa cena aí funciona. O mais legal dessa cena aí é que os caras na época falaram mal. Caramba, que coincidência, tem um caminhão cheio de areia pronto pra ele. Só que os caras se preocuparam. Olha o que tem lá do outro lado da rua. Puta obra. De construir reforma ou construção. Na construção. Não é tipo um caminhão cegonha abandonado no meio da rua, coincidentemente, pro cara que tá de moto escapar. Eu perguntei, ele precisava fazer isso, o cara ia doer nele, o cara dar pasada? Talvez, você não sabe, você já virou areia antes? É, você já levou a pasada antes? Porra. Olha aqui. É, deve doer, porque os tiros estão machucando, cara. É, tá lá? Então, eu acho legal também que quando ele tá em forma de areia assim, ele não consegue falar, ele vira tipo... Como se as cordas vocais dele também tivessem areiada. Ele fica rouco. Ah. Eu não consigo parar de pensar no, na múmia. Porque quando caí de 62 andares, alguém me salvou. Alguém que nunca sequer pediu nada em troca. Alguém que nem quer que a gente saiba quem ele é. Então, oi, Mary Jane. Harry! Oi. Aí chega o Harry, se não tremendo fura olho. Ele tá tirando foto de alguém, eu acho. Sim. Tô tão feliz de te ver, tá com uma cara ótima. É, a última vez que ele lembra, ele tava namorando a Mary Jane. É estranho não saber quem a gente é. Uma não, não, ele não, ele não lembra de que tava namorando. Queria uma pancada na minha. A de ter... O namorado dela, eu devo lembrar. Peter disse que você tá numa peça. Ah, você já assistiu e até me mandou flores. Mandei? Uhum. Hoje eu vou de novo. Não dá. Eu fui descansar. Não dá dispensado. Eu falei que vou, não importa se você tá lá ou não. Eu vou hoje à noite, eu fui dispensada, melhor ainda, né? Ah, agora eu vou. Ele vai falar, pelo menos agora eu vou conseguir ouvir. Escreveu essa pra mim? Sabe, eu tava na segunda fileira. Da outra vez eu levei o binóculo, era melhor ter levado um negócio, aqueles negócios de ouvido hoje. Ou sua casa estiver em chamas, quem impedirá vocês de caírem aparecerá para apagar o fogo e salvar os seus. Nossa, a Golden não para de falar, né? Ah, o cara dá soco na cara do. Ele não aparece, né? É assim rolando. Toda vez que o Tobey vai. Como é que ela sabia que ele ia aparecer ao final do discurso, né? Tava no roteiro, pô, ela leu o roteiro. Você faz um filme, você tem que ler o roteiro. Agora, eu lembro que a primeira coisa, na primeira vez que eu assisti, né? A primeira coisa que me incomodou muito no filme foi essa cena aí que vai acontecer agora. Fala Shazam? Não. Ele descer e falar, me beija, sabe? Tipo. É porque o povo tava pedindo, pô. Aliás, eu também pediria um beijo pra ela, assim, dava essa desculpinha. O povo quer. Então não tem nada a ver, porque beija, né? É, então, o. Eu lembro que essa cena aí. A primeira vez que eu vi, eu fiquei assim, caramba, por quê? Não faz sentido nenhum, né? Não, ele ser um idiota de pedir o um beijo é... Eu era aquele menininho gritando ali, não, sabe, que mostrou agora. Por quê? Porque é filme de romance, pô, tem que ter beijo. Eu sei que isso daí realmente... Ih, olha, dois chifrinhos ali. Eu era aquele menino ali. Não, foi completamente desnecessário isso, só pra Mary Jane ficar puta. Exatamente. É só pra ela achar, tipo assim, ah, ele tá tendo toda a atenção e eu tô perdendo tudo que eu tinha na vida, né? E além disso, ele sai beijando as outras por aí. Igual beijou ela, né? É importante que é. Ah, é. Isso, é porque esse beijo era o beijo exclusivo deles, né? A Mary Jane falando, mas era o nosso beijo. Imagina, Mary Jane, toda mulher que eu salvo é assim. E o Homem-Areia? Registrada já do Aranha. O Homem-Areia passa pela festa e vai embora. É todo mundo, ah, não, tem precisão de areia, pode deixar. Super normal. Ó, um desses guardas aí, eu acho que é esse daí. Ele é, acho que um dos produtores, não é? É, isso. Quando é você o fala, que leva a porradaria. É, isso que eu pergunto, quando você fala esse aí, é qual é o que tá por esse, fundo? É esse aí que é afundado aí. É todos os dois. Não. É, porque primeiro do fundo, entendi. Sem ser o motorista. Isso. É o... Na versão... Brent Curtis. Na versão com... Acabou a brincadeira. A versão que a gente tá fazendo aqui. Só que o original lá, eles falam, olha o cara lá, foi legal afogar ele na areia. Eu lembro que na época que antes do filme estrear, que noticiaram que contrataram um cara sem mão pra viver o Aranha aí. Cara, será que o Aranha vai perder o braço no filme? Ah, meu Deus. Foi só pra essa cena, né? É, dá pra poder enfiar o braço que não tem. Posso sentir um jeito mais fácil de fazer a cena, não? Precisaram contratar um cara sem a mão. Ah, eles fazem isso, é mais fácil. Depois eles só colocam a cena do... A mão digital lá atrás. Eu acho que quando é muito perto e não tá em... E não tá em movimento... Eles acabam não querendo usar o CG, né? É, ele matou dois guardas ali agora, né? Facilmente. Ele tentou salvar. Só que ele pegou o frasquinho. É, tipo assim, ele jogou os dois guardas pra fora. Tava vivo lá os dois, só vocês errados. Ai, tá certo. Tá vendo? Se vocês aí acabando com a reputação. Você viu que ele saiu meio chateado? É que ele não esperava que salvasse. O que ele fez foi tipo assim, ele jogou dois guardas. Isso sempre me lembra aquela imagem do Facebook. Ele falando do Cristiano Ronaldo. Tantos vilões. Isso ele... sou eu na praia. Isso sou eu na bem praia. Bem feito, prendendo de sapato na praia. Exatamente. Prendendo vestido de aranha pra praia? Ah, mas eu não sou muito. Caramba. Eu não sou muito de frequentar a praia. Mas pelo que o pessoal fala, depois que você vai pra praia, até a calça que você deixou em casa fica cheia de areia. Automaticamente. Pronto, Presto. Você queria saber se tava com saudade dele? Ah, tá. Lembrei. Lembrei. É que agora eu vou lembrando da cena. Eu não te deixei entrar no último filme lá no teatro, agora eu não vou deixar você entrar no restaurante. Eu sempre vou fazer citação. Sempre vou fazer citação a... Olha o que o Bruce Campbell falou depois do segundo filme. Falou que no primeiro filme eu nomeei, né? Eu batizei. No segundo eu venci. No terceiro eu vou interpretá-lo. Eu quero pedir um favor. A minha namorada vai chegar e eu trouxe... Acho que não vem mais. Não, ela vem, hein? Olá. Ah, então quer pedir em casamento hoje, não? É, e eu quero que seja uma noite especial. Oh, adoro isso. Romance. Afinal, eu sou francês. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. Essa frase tá ficando proibida aqui, Dante. Porque é assim que funciona. Porque é assim que funciona. Ao mesmo tempo, os músicos tocarem esta música. Se puder tocar essa música, eu anotei no pedaço de papel higiênico lá em casa. Pra olhar, a mulher é Master of Puppets. Papel higiênico? Oui. Ah, gostei de você. Você falou papel higiênico, eu lembrei. Eu tava lendo uma história do Capitão Marvel hoje em dia, essa semana. Da época que ele, que o Rick e a Malu tinham uma comic shop lá nos Estados Unidos. Aí tem uma cena lá que o cara tá pedindo pra ir no banheiro, eles falam. Você quer uma taxa? Ah, vai lá. E se acabou o papel, é só avisar que a gente tem alguns exemplares do Spawn aqui sobrando. Como isso foi parar aí? Sacanagem. Agora que eu tô vendo aqui, o que a gente não precisa de comentar, o compositor desse filme é o Christopher Young. Ele tava naquela cena lá do que a Mary Jane entra no teatro, ele é o pianista. Ah, mudou totalmente minha concepção sobre o filme agora. É, só comentando. Ele ainda é muito jovem. Deixa ele crescer. Mas... Ah, meu Deus. Ah, achei que ele ia ser o um molequinho lá que era o alter ego do Eric lá. Você tem ideia de como eu me sinto agora? Oh, como é que é? O alter ego. Alter... Bom dia. Eu já passei por isso. Para de assistir o filme. Eu vejo posters do Homem-Aranha nas janelas. Crianças com camiseta. Eu tava pensando na vida aqui. Eu que devia estar desligado, porque agora vamos ter as 300 horas de enrolação de ano, meu Deus. O que eu tô fazendo assistindo esse filme? Homem-Aranha. Nossa, o Peter é muito chato, né? Chato, chato, bocó, burro, retardado. O que mais? A cena do beijo sempre me incomoda. Posso ver esse filme um monte de vezes. Olha lá, ai, caramba. Ainda cumprimenta a mulher. Agora. Não. Oi, meus pais e eu estávamos aqui. A Mary Jane querendo matar a loira. Eu sou Gwen Stacy. Esta é Mary Jane. Pô, você agora, realmente... diz, quem é você? Quem é você, mulher? Você não sabe que eu fui a primeira e única namorada do Peter? Você aparece de lugar nenhum? Gwen é minha colega. Você aparece de lugar nenhum só pra fazer o papel que o Harry fez no primeiro filme e o John fez no meu primeiro filme e agora você tá aqui. O pior que como que a Mary Jane vai acreditar, né, que ele beijou só pelo momento, né? Ele estuda com a menina, né? É, foi pelo momento. Se não fosse naquele momento, nunca ele ia beijar. Afinal, ela estuda com o Peter, não com o Homem-Aranha. É, tá certo. É igual a Feliz. Boa noite. Só quero o Homem-Aranha, o Peter é bocó. Imagina se ela conhecesse o Tobey Maguire. Bocó bem. Ela é da minha turma de ciências. Não é a melhor matéria dela. Caramba, o Peter tá em outro mundo. Outro mundo, não, totalmente, tá? Nunca falou dela. Perdidas. Já que é sua colega de laboratório. Você até salvou a vida dela? É, típico de mulher. Mas por que nunca me falou nada? Ah, sei lá, eu estudo com 70 mulheres. E daí? Você tem que me falar. Tá, mas dessa vez, né? Ah, dessa vez tudo bem. Mas por que ele iria falar dela assim? Isso eu não vou chamar. Tem uma amiga lá na escola, eu estudo com uma dela. Seria pior, né? Aleatório. Mas por que aí você agora tá falando dela especificamente? Ah. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a beijou, quem estava beijando? O Homem-Aranha ou o Peter? Como assim? Sabe exatamente do que eu tô falando. Caramba, ele é muito retardado. Não me tira. Quem beijou foi o Homem-Aranha ou o Peter? Como assim? Ah, nós somos a mesma pessoa, sua burra. Eu não sei. E ele que é o retardado? Eu queria afastar você, eu te amo. Você é minha namorada. Ela é só uma colega da faculdade. Eu não tô me sentindo bem, desculpe, eu vou embora. Não. É que eu não faço ideia do porquê. Não venha. Mas a gente deu nota pra isso. Em algum momento que eu tenho as notas aqui e as observações. Ainda não teve Tweep View. Mas tem a nota de nós 5. Caramba. Ah, foi quando a gente gravou de um dos filmes, não foi? É, não sei, só não tem a do Mônio, na verdade. Mas tá bom, isso pode ser mudado. É que está acima da. Eu vou dar. A gente dá uma nota e depois você vê se a nota bate com o que você tem aí. Beleza. Seja lá qual for a nota. Cara, vai ser memória afetiva versus acabei de ver. Apesar que, sei lá, não tem muita afetiva também não, porque quando eu assisti eu já achei mais ou menos. Ah, quanto eu dei pro segundo filme? Segundo filme, 2004. 6. Ah, tá. Eu não vou falar quanto que vocês deram pra esse não, pra não influenciar. Não. Calma, daqui a 2 horas a gente sabe. É, agora. Eu já falei isso. Agora é meia-noite e 40. Daqui a 2 horas. Eu já comentei isso quando a gente. Alô? Fez o cast, eu acho. É, eu vi esse filme no sábado e no domingo, né? Que eu fui sábado com, sei lá, o colega meu e domingo com a Josi, alguma coisa assim. Inicialmente, aí, quando eu vi no sábado, eu saí pensando, mais ou menos, né? Tipo, não, foi legal tal. Aí eu dormi, quando eu acordei, tipo, nossa, que bosta de filme. Minha cabeça, tipo, durante a noite processou as informações. O verdadeiro assassino continua a soltar. Peter, tem uma sala ali com os filmes que você precisa ver? É um ladrãozinho barato que fugiu da prisão. Estavam errados. Ele fugiu há 2 dias. Cara, esse filme tem um problema sério. Cada vez que eu assisto, ele fica pior. Algumas que podem corroborar isso. Eu já parei de falar. Ele é tão ruim. Pra levar a sério, não dá pra levar a sério. Então, eu vou pelo lado do trash agora. É, assim, como as cenas de ações é ótimo. Quando as cenas de ação são legais, aí eu pego um pedaço da cena de ação, vejo, falo assim, ah, é legal, tal. Sim, é igual eu faço com o Mary Jane. Os 15 minutos do Homem-Aranha é legal. Pena que tem os 1 hora e 45 do resto. A substituição de realidade do Peter, olha lá. Ele foi exatamente assim que aconteceu. Porque é assim que funciona. É assim que aconteceu. É assim que funciona. Ele viu um gato preto, né, agora. Eu ainda acho que os caras estavam cortando. Deram aquele close no olho do Bokobe. Você tinha um. Como é que chama aqueles caras que ficam ajudando na cena? Agora vem dizer que contra a regra, né? Sei lá. Cortando cebola lá perto pra ele poder chorar. Não, senhor, eu não tenho como ficar calmo. Esse homem matou meu time, está solto por aí. Ele quase teve uma expressão facial ali no final da frase. Quase. Esse cara matou meu tio e continua solto. Ah, bem-vindo ao Brasil, meu filho. Nossa, até agora ele não. O simbionte não envolveu ele. Falta filme pra caramba ainda, né? Peter, sou eu, Mary Jane. Eu não vim. Pipoca já tá acabando já. A única coisa boa que tinha. Nossa, você fez pipoca? É que eu dormi, né? Aí eu não comi nada à noite. Aí. Ela tá preocupada com você. Falei, não, vou fazer uma pipoca. E eu também estou. Fica não, tô bem. Eu não quero que você faça uma besteira. Como tentar achar o assassino do meu tio? Ou faça uma coisa da qual possa se arrepender, como fez com o outro bandido. O Mônio fala que cada vez que vê esse filme, gosta menos. Eu cada vez que vejo qualquer um desses três, eu quero encher a cara do Bokobe de porrada. Tem expressão e desgraçado. Sua voz tá falhando aqui. Repete o final. Não, falhou mesmo. Eu falei aqui. Ah, tá. Foi a raiva. Que cometeu um erro. Tem expressão, desgraçado. É. O Gene lá, todo ele. Tá. Aquela cara de. Ah. Mas eu. Esse sou eu feliz. Agora sou eu com raiva. Esse sou eu agradecido. Olha o Peter agradecido. Maria, já, Dani, você não sabe atuar. Vou embora. Precisa de ajuda às vezes. Até o Homem-Aranha. Todos precisam de ajuda, Peter. Vai lá, vai procurar uma escola de atuação que quem sabe tem jeito ainda. Ou não. Tanto que ele não fez quase nada depois desse filme. É, o que que saiu? Aquele grande Gatsby, eu acho, não foi? Gatsby, que ele é o motorista lá do outro cara que era pra ser o Homem-Aranha? Acho que ele participou do trailer da Guerra Civil lá do Trovão Tropical? Foi. Foi engraçado. Então. Guerra Civil, dos quadrinhos. Pronto, Eric. O momento que você queria ansiosamente chegou. Ah, é. Eu gosto dessa musiquinha. Dessa versão. Não sei se tá tocando aí, porque eu estou no mudo ali, mas eu sei que toca nessa cena, então. Essa música é legal. Essa daí que você cantarolou. É. É uma música legal. Que é quando legal. Ele vai acordar. É o alien saindo da barriga dele. Isso me lembra, cara, aquilo que todo mundo assumiu. Eu não sei se fizeram um retcon pra falar isso. Todo mundo assumiu, não. Eu não assumi nada. Calma. Não venha com essa. Se você quer assumir, não é problema meu. E foi em retcon ainda. Ah, exatamente. Então, que assim, a maioria dos pseudo-fãs assumiu como verdade mais absoluta de todas que o uniforme preto deixava ele mais violento. Ah, sim. Enquanto nos quadrinhos, na verdade, o que acontecia é que ele só ficava cansado, dormia pra cacete. Até que uma vez ele chamou o uniforme não veio, ele levou pra pesquisar. Nos quadrinhos, nos aí quadrinhos. No desenho dos anos 90 começou com essa história de falar que deixava ele mais violento. Eu acho que eu tô aí tendo, eu não sei se... Eu acho que eu tô tendo um uniforme negro em algum lugar. Porque eu vou dormir e acordo mais cansado do que acordei. Magari, tá tocando a música que você falou. O uniforme te levar pra passear à noite, Magari. Essa cena dele de cabeça pra baixo na frente do prédio lá, lembra a série de 94, só que o reflexo dele lá estava normal. Isso é muito bom. É igual o posto que eu tenho. Opa, pera, não. Ah, é. Mas a versão do filme e do desenho realmente deixa ele mais violento, né? Tipo, sim, sim, mas que assim, que eu me lembre, nos quadrinhos pelo menos não tinha isso. Não, nos quadrinhos não. Não, nos quadrinhos não. Mas no universo, whatever, escolhe um número aleatório aí, que nem a Marvel liga pra isso, porque ela dá dois números diferentes pra mesma realidade, vídeo e mangaverso. Isso é bom demais. Esse uniforme que veio de qualquer lugar que eu não faço ideia de onde foi aqui é demais. Não, agora falando de uniforme, acho sacanagem que a preguiça deles. Eles testaram um uniforme parecido com o dos quadrinhos, que era mais bonito. Ah, não. Vamos ter que mudar o CG. Muda só isso aí, a gente só muda a paleta de couro lá e já era. Pois é, né? E a aranha do peito? A aranha do peito muda. Por quê? Tem as características. É esse. Que precisa se unir. Esse uniforme aí me incomodava um pouquinho também. Me incomoda, né? Mas eu tenho o bonequinho dele. Difícil separá-los. Pelo menos no desenho espetáculo eles fizeram uma. Foi bem legal. Na verdade, começou com essa aí, com esse uniforme, e conforme ele foi sendo dominado pelo bicho, ele foi virando dos quadrinhos. O Dante e o Presto estão extremamente concentrados no filme aí. É a primeira vez que eu tô vendo. Por instante eu achei que o Dante tinha dormido, aí ele falou, assustou. Será que é ele? Tem areia. Melhor que os guardas do. Nossa. Mas pelo menos teve uma cena promissora. A primeira vez num filme que alguém paga o taxista. O taxista até falou: caramba, não tava esperando por isso. Adeus, meu chapa. Qual é a sua? A hora que ele tirou a tampa, não tinha quebrado tudo? Olhando de baixo, tava inteiro. Quebrou em cima? É, quebrou só superficialmente. Caramba. Ele é igual, ele tem aqueles desenhos lá. O cara quebra o olho e pega o outro. É, tem um desenho do Donald que o cara pega o chapéu dele, ele vai pegando um, pegando outro, pegando outro. E ele é um ótimo fotógrafo, né? Tirou as fotos totalmente aleatórias ali. Tipo, ele tá olhando pra um lado, batendo cara, foto. Ele é tão bom que ele não precisa olhar. Funciona, ele já olhou uma vez, ele já sabe o enquadramento que ele quer. Funciona com o Peter, nos quadrinhos. O Homem-Aranha tem o poder de puxar a sombra pra cima dele, porque tava claro. O cara olha. A sombra toda. Ah, nessa cena aí, o ator que faz o Homem-Aranha que quebrou uns dedos, né? Ah, sim, porque ele realmente deu um soco na parede do tio. Não, não, de verdade. Falando sério. Ah, você tá falando, foi verdade? Foi, aconteceu isso durante as filmagens. Eles vão colocar uns tijolos falsos pra ele socar. Pô, pode socar ali, pode socar ali. Na primeira vez que eles foram gravar, eles não tinham trocado ainda. Nossa, ele Deus. Foi e enfiou a mão no. Coitado. Pish. Por isso que ele tá com essa cara de dedo, por aí. Pedro Ralado. Essa cena dói em mim, cara. Uhum. E dentro dele, dentro do cérebro, dá pra ver. Meu, o Peter literalmente tentou matar o cara sem dó, porque ele não sabia que o cara ia sobreviver a isso, porra. Sim. Pois é, ele esperava que não sobrevivesse. É isso que eu falo, esse é o único filme que o Aranha vai, dos três aí, que o Aranha vai atrás do vilão sem que ele tenha sequestrado o Mary Jane. Mas foi por motivação pessoal do mesmo jeito, né? Ele tá indo por causa do tio. Os caras conseguiram pensar em outra coisa que não seja Mary Jane. Os outros tudo, dane-se o mundo, dane-se se eles estão destruindo tudo, dane-se aquele cara de quatro braços, dane-se aquele cara voando no bagulho lá. Eu tô com a Mary Jane aqui, eu tô de boa. Hora do banho! E assim surge o cara de barro, foi pra lá em Gotham. Ah, caramba, agora que puxa. Agora tem expressão, hein? E... Agora começa a personificação. Pronto, puxa essa franjinha. Olha, poxa, virou Mônio. Ó, respirei. Mano, seu avatar tem franja por causa de Homem-Aranha 3? Com certeza. O Homem-Aranha é mais antigo do que o Homem-Aranha 3. Com certeza. Caramba, o ídolo imitando agora, o fã. Como você se sentiu na época, Mônio? Mas ninguém é livre, Eduardo. Me deixe em paz. Então pague. Vai receber quando consertar a porcaria da porra. Aliás, por mais que eu goste desse filme, eu não lembro se a gente foi assistir o Ditkovic. Eu acho que não. A gente foi assistir o pessoal que assistiu os filmes. Não foi legal. O grupo do Aranha do Yahoo, né? Eu acho que não foi, não. Eu acho, não vou dar certeza, não, porque eu também não lembro. Eita, olha o Eric contaminando geral. Ah, mas é o Homem-Aranha 3, a gente deve ter ido, sim. Onde que tá meu CD do Backstreet Boys? Onde tá meu CD do Backstreet Boys? Restart? Não, Restart não existia, não. É, por isso que eu puxei Backstreet Boys, eu ia falar Restart, mas... E também Restart, ele tá muito preto pra ser Restart. É verdade. Tipo, coloridos. Ele tá vendo se tem peito cabeludo? A cara de susto. Essa cara de quê? Eu não consigo entender. Ele é cara de assustado. Tobey Maguire. Ele é assustado. Ah, é susto mesmo, né? É, só é pra... susto. Olha a cara de o que está acontecendo. Muitas ele expressões. Se fogo nessa merda, vai deixar guardado no baúzinho. Ele foi morto ontem. Não diga. O que houve? O Homem-Aranha. Virou cocô. Não, aí ele ia virar volta gigante. O Alligator já nos ensinou isso. O Homem-Aranha não mata pessoas. O que houve? Acho que a Tia May não respondeu da forma que ele imaginou, né? É. Achou que ela ia, ai que beleza, era isso que eu queria. O Homem-Aranha não mata pessoas. Aí o Peter, como não? Ih, já matou pra caramba. Sabe de nada, inocente. A senhora mesmo, o dia que não fez jantar pra mim, correu perigo. Oh, quer dizer... Só a sorte tinha um miojo ali no armário. Tio May, ele matou o tio Ben. Tio Ben era tudo para nós. Mas ele não queria que vivêssemos um segundo com vingança no coração. Aprenda, Peter. A vingança nunca é plena. Totalmente, galera. Pode nos dominar. É, eu nunca lembro, nessa parte que ela fala que a vingança é como um veneno, ela fala Venom ou Poison? Poison. É que eu acho que toda vez eu pergunto isso. Eu lembro porque eu vi uma vez só pra sacanear que não falaram Venom em nenhum lugar. Minha alegria. Eu tô com fone de ouvido, não dá pra entender nada. Garçonete cantora. Ela só é garçonete. Pessoal, vocês vão aparecer no filme. Vocês têm que fazer andar parecendo preocupado. Todo mundo atua melhor que o Toby. mais legal é que às vezes tem essas cenas assim. Cara, eu vou se parecer no filme, mas você vai ver na versão, a cena foi cortada, tipo. Quando a gente gravou o cast do filme, eu acho que eu comentei daqueles nomes ali. Eu pesquisei pra caramba pra ver se achava alguma coisa desses nomes no celular, mas... Sei lá, eu acho que o sobrenome de um, o nome de outro e tal, era alguma coisa do... Da equipe de produção, alguma coisa assim. Mas... Ah, tá. Mas eu custei achar, achei num site whatever, num fórum lá. Whatever.com. Pois não, Harry. Temos uma convidada. Você pode ir ao mercado? Convidada? É, isso. Que tipo de convidada? Coitado, o Alfred já tá velhinho. Tá. É o seu peru. Convidada? Que convidada? Eu falei convidado, então. Oi, senhor Dietkovic. Dietkovic. Alexei. Não, obrigado. Mikhailovic. Sintsevich. Me desculpe pelo que eu disse mais cedo. Eu não devia. 5:20? 5:20 é o Bill 5:20 lá. Mas se você está arrependido, podem me pagar uma pizza a qualquer hora. Pode ser hoje. Tá. Telefone com problema? Não, eu tava pensando no que. Se estiver ligando para uma mulher, então diga: você é uma boa mulher? Eu sou um bom homem. E? Oi, Peter. Oi. Está ligando para alguma mulher? Esse manja dos Paranauê. Isso não é da sua conta. Vai, vá. Liga. Ó, o Dan Slott podia recuperar essa daí. Verdade. A ideia é essa. Tchau. Mas imagina, ela desenhada por Humberto Ramos ia ficar melhor ainda. Ela ia ser parente daquele homem de papel lá, não sei, homem 2D. Dos Vingadores Centrais. Mas o Aranha tem já uma inimiga, a boneca de papel. Apareceu em, sei lá, incríveis duas edições, alguma coisa assim. E não fez falta. Gosta de pimentão? Adoro. Ah, é uma ceninha, whatever, tal. Que mentira, cara. Quem é que deixa as coisas tudo preparadas assim pra cozinhar? Isso não existe. Só em programa de culinária. É, porque realmente a sua experiência com cozinha é enorme, né, mano? Ó, a falta de respeito. Pensa assim, ó. Considerando quem é o Harry, a grana que tem, ele não deve cozinhar. Sempre. Então ele invadiu um set de filmagem de programa de culinária. Eu falo assim, o pessoal que cuida da cozinha deixou tudo preparado pra ele, entendeu? Por isso tá tudo separadinho. E a Mary Jane vai servir, né? A Mary Jane vai servir cantando. Precisa treinar, né, cara? Vai servir cantando. Ai, ai. Eu comi a melete hoje na janta. Parabéns. Que bom que algumas pessoas jantam. Nossa falou. Senhora. Oh, caramba. Então, quanto é o valor da pizzaria? Eu já tentei, né, fazer isso com tapioca. Deu na mesma coisa. Eu pensei assim, eles pedem uma pizza, vai o Peter entregar. Não, ele foi despedido. É verdade. É. Quando escreveu isso? Tinha 17 anos. Profundo. E aí, quer o papel? Adoraria atuar na sua peça. É seu. Ele fala, não, é sério, eu acabei de montar com o dinheiro que Nossa, eu tenho aqui uma peça pra você atuar. Uma cicatriz. É. Por sinal, eu fiz até um teatro. É que tá sobrando dinheiro, sabe? Meu pai morreu, ele tinha um laboratório, agora todo desvio de verba. É, mais um beijo. Me incomodou bem muito menos do que o do Peter, mas ok. O cara tá falando do zóio do Homem-Aranha, não tem problema. Ela arrependeu na hora, né, cara? O outro ficou... Foi diferente, é. É, e o outro, ela tá na situação bem pior que a dele, né? E arrependeu nada, cara. Ela só tá treinando os dotes de atriz. Ah, entendi. O outro, um dia depois, tá tipo assim... Ah, o quê? Não tem problema beijar, não? Qual que é o problema? Só encostei a boca nela. Você está deixando e a língua? Ó, o quadro. Daqui a pouco o quadro mexe o olho. Harry. Mas o quadro tem mais expressão que o Top. Nossa, engraçado que Harry de trás pra frente é irra. O espelho da memória. O espelho da memória. Vem direto de Hogwarts esse espelho. Ele morreu, não foi? Foi. Ele morreu, né? Foi. Morreu de rir. O Peter é um assassino. É o que importa. Eu jurei no túmulo do meu pai que o Homem-Aranha iria pagar. Harry. Lembra-se de mim? É claro, pai. Eu me lembro. Eu estava certo sobre ela. Sobre o Peter. É, cara, ele falou dela no primeiro filme e acertou, hein? Você sabe o que deve fazer. Faça isso. Lembre-se, Harry. Ela é a Kinguinha modelo. Primeiro, atacamos o coração dele. Ah, o James tentando provar. Quer dizer, tentando não, conseguindo. Tem mais dote de atuação que o Tobey Maguire. Até ele drogado no Oscar era mais expressivo que o Tobey Maguire. Oi, sou eu, é só cantar depois do bip. Oi, Mary Jane, é o Peter. Eu quero falar com você sobre ontem à noite. Eu não sei o que deu em mim. Eu sei que você... É que eu tenho o Octopus na minha cabeça, sabe? E... Eu sei lá, eu quero... Eu não tenho mais controle sobre o meu corpo. Se quiser que o Peter viva, tem que fazer uma coisa pra mim. É a Úrsula. Pagarinho. Úrsula é o nome de um dos quatro cavaleiros lá de Undagor, lá do Diversão e Alegria. Oi, Peter. Oi. Telefone pra você. Que beleza. Referência, referência? É, referência. Tem, parece que era a Úrsula. Eu coloquei o fone ali em cima. Obrigado. De nada. Tá. Oi. Oi. Que bom que você ligou. Eu tentei... Posso te encontrar? Posso. Agora? Tá. Onde? Ontem, muito bom. Em cima dela. Tá. Estou indo, tudo bem. Eu sempre... Mas como você vai subir lá? Não, não importa. Ah, eu achei que fosse a ponte alta. Oi, linda. Não, ponte alta, ela traumatizou do primeiro filme. Tudo bem? Não. Eu tenho uma coisa pra te falar. Fala. Não tá dando certo. Ih, rapaz. Que? Não quero mais ficar com você. Do que você tá falando? Mas podemos ser amigos. O Peter não dá pra se namorar. Nunca sei se você tá feliz, triste. Ela, ela fala. Não tá dando certo, não quero mais te ver. Aí ele, pô, você não pode estar falando sério. Aí ela vai e arranca os olhos. Não. Falei que eu não queria. Não diz isso, não. Nossa. Cara, eu acho... Nossa, que ele tá triste. Ele chorando, parece que ele tomou um soco no estômago, né? Foi o método que conseguiram pra arrancar a atuação dele, pô. É, eu acho que é justamente. Depois da décima vez, né? O corte da cena ali é um soco no estômago mesmo, tá? Ou em outro lugar, mais baixo. Olha só. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que eu quero pra... Tá, a menina tá terminando com vocês, fala, eu ia te pedir casamento. Termina não agora. Tã, tã, tã. E o nome dele é Norman Osborn. Que? Pecado. Não, ele... Ela fala, ah, eu me apaixonei por outro. Norman Osborn. Também? Merece o Oscar. Esse Norman, hein? Cara, ela tem tão pouca confiança no Peter Soarenha que nem pra abrir o jogo com ele logo, né? Não, tipo, mano, o Harry despirocou. Era mais fácil. Mais uma das viagens do povo. Mas para... Parece que ele tá de boa. E como é que você tá? Ah, ele tá fingindo. É que ele é bom ator. É, muito. O James Franco, eu tô falando. Ah, sim. Sério? Aí tem uma cena que vai ficar o Harry e um cara lá no fundo, numa outra mesa. Na época do filme, os caras falaram que era o Norman, era o ator lá do Norman. Provava que ele tava vivo, não sei das quantas. Cantora, do que você tá falando? Foi dispensada da peça. Ela não te contou. Foi dispensada? Acho que é por isso que eu fico meio sem paciência quando o povo começa a discutir o que pode ser, que não pode ser de filme. Porque... Não, o mais legal é que todo mundo falava Sony é uma bosta, Sony é uma bosta, não presta, devolve pra Marvel, devolve pra Marvel. Agora tudo que sai da Marvel é uma bosta, não presta, não presta, não presta. Ela me procurou uma tarde, chateada. Ah, eu sei lá. O que eu não aguento não é nem... Tipo assim, ficar pensando o que pode acontecer e tal não incomoda, não. Mas o povo já toma, tipo... A conclusão pelo que acha que vai acontecer, sabe? Sim. Pô. Mas é o máximo, porque depois você vê que nada do que os caras falaram tava certo, pô. Mas o cara já odeia o filme. Aí a hora que ele vai ver o filme que ele já odeia, ele acha outros motivos pra odiar, sabe? Tipo, pra sustentar a opinião ou não, dele. Ou não. Vídeo Batfleck lá do... É, não, né? Tem uns que... Pessoal... Existem exceções, né? Pessoal, ele é um bosta, ele não presta, aí passar em um trailer... Caramba, o melhor ator de todos os tempos. Aí saiu o filme, se o filme for ruim... Ih, eu sabia, eu nunca confiei. Nossa, vocês viram como o Bully tava amassado? O quem? Quem tava amassado? O Bully do café. O Harry deitou no chão. É a única explicação plausível, né? Você vê que e o Peter, nossa, o Miles Morales lá atrás até olhou lá. Por que esse cara tá deitado aí? Por que esse cara se jogou no chão mesmo? Que porra é essa? É tiro, é tiro? É tiro, é tiro. Essa cara de bravo agora tá mudando. Cara de tristeza pra bravo, ó. De tristeza é pra bravo. Nada, ele tá com dor de barriga. Para, ele tá com dor de barriga e tá segurando o peito. É porque só tem um banheiro, né? Vocês lembram que o banheiro era no corredor? Ele tentou ir lá, tinha gente. É mesmo. O seu Djokovic tá lendo o jornal lá. Imagina aí depois do Djokovic, não consigo falar o nome dele. Djokovic. E tá com cabelo na cara, hein? Claro. É a prova que ele é mau. Não é assim que funciona? Não combina com a chave. Não é assim que funciona. Da chave da cidade. O que fez com ela? Eu fiz o que você não fez. Eu dei apoio a ela. Mary Jane e eu nos entendemos muito. Ela não sabe o que você é. Meu uniforme, automaticamente o cabelo dele cai na cara. Muito bem. Quando ela me beijou, foi como antigamente. É uma parte do simbionte. Gosto. De morango. Claro, cara, porque você bater nele, ele vai fazer a menina voltar pra você. É assim que funciona. Ai, droga. Nossa, veio de onde essa garra? Ele tá usando o uniforme de duende por baixo da roupa. É assim que funciona. Ô, droga! É assim que todo mundo faz os quadrinhos. Ai, ai. Poxa, mas ele usa camisa 5 números maior, né? Pra caber o uniforme, né? Tipo, uma coisa você vestir um uniforme debaixo da roupa, outra coisa uma armadura. Ué, o Tony Stark não usava armadura debaixo da pele? É só isso? Da pele não. Debaixo da roupa é fácil, é na época do Extremis lá. Ah tá, mas aí é. Tava subindo uma subcutânea. Falando na época. Aí é magia nanotecnologia. Não é feitiçaria, nanotecnologia. Caramba, agora você vai tomar o pau. E aí eles lutam. Ele jogou de novo a. Essa eu conheço. Ele jogou de novo a. O Harry lá na. Bateu a cabeça pra ver se funcionava de novo. Ó, Ai, pegou o sabre de luz dele. É aquela espada que o Duende Macabro usa depois nas revistas. Só que ele pinta de amarelo, né? É, exatamente. Oh. Nossa, Deus. Vamos ver se agora sua cabeça sai. Droga. É que ele tava esperando que tivesse lança de novo. Vai me matar como matou o meu pai? Cansei de tentar te convencer. Tirou ele de mim. Ele me amava. Não. Ele te desprezava. Você era uma vergonha pra ele. Ele gostava de mim. Ui! Olha o Duende Júnior. Vai chorar. Ah, fica quieto aí, cara. Quebrou o pescoço agora. Pois é, né? Ainda bem que ele tem fator de cura. Não usa essa palavra, cuidado. Ele espera, tá no meio do parque, ou seja, ele já andou até aí com o uniforme exibindo o uniforme. Ele resolveu, opa, preciso esconder. Olha a aranha, olha a aranha. Essas mulheres olhando pra ele não faz sentido. Essas estão achando estranho, né? Ladrão, que porra é essa? Como Homem-Aranha, eu me sentia segura. Agora tenho medo de andar na rua. Meu filho era fã desse cara. Eu tenho uma filha de 9 anos que adora o Homem-Aranha. Quem vai ser um desses malucos aí, ele é um comediante. Foto de Ed Brock, eu vou ter que te dar um jeito. Vamos brindar ao novo fotógrafo do jornal. Que maravilha. Diz pro JJ reservar mais espaço na parede para as minhas fotos. Bom, Peter tem uma memória fantástica, cara, porque ele viu a foto na banca e já matou que era montagem. Você não disse que eu nunca conseguiria essa foto? Olha o seu herói. Nunca pensei que ele faria isso. Mas por quê? Nossa, eu não lembro de ter feito isso antes. Engraçado, porque é assim. Ah, é assim que funciona. É, ele não fez, né, mano? Na luta contra o Homem-Areia, não jogou areia pra cima e tirou foto, né? É mesmo. Descaracterização nessa merda. Ah, ele já. Não falsificou as fotos lá pro Jameson não achar que era ele. Verdade, né? Parker, você é um cara. O Photoshop dava muito mais trabalho. Quando é que você vai me deixar em paz? Tá querendo paz, é? Vai, igreja. O que está acontecendo? Tá tudo bem, meninos? Tudo bem, é. Nós só estamos brincando. O cara quase quebrou a parede me atravessando nela aqui, mas é só zoeira. É just for the lows. E começa a sangrar as costas dele, né, com o vidro. O que está fazendo? É, apesar do Peter tá doidão aí, eu não... Ele não tá errado, né? Tipo, não. O Brock tinha que ter pensado nisso antes, né? É falso. Legal, é a cara da Beth de... Estou desapontada. Pois é, ela dá tipo uma balançadinha, né? Então, você diz. É o Brock vira, é assim que funciona. Não Cara, não basta eu colocar o cara em desgraça, né? Tem que pôr a foto, a cara dele no jornal. Como vai? Pois é. Que espécime você deixou comigo? Sua composição é similar à dos meteoritos condríticos dos anos 70. Valeu. Gostou? Tá bom. Sabe de uma coisa, Parker? Viu? É aí que ele perdeu o doutorado. Potencializa as características de seu hospedeiro. Me dá um biscoito. Principalmente a agressividade. Ei, Mônio, o do filme é diferente, ó. Pode ser perigoso. Então, o do filme eu já sabia que tinha isso. É o que eu falei, eles adotaram isso depois do desenho. O desenho lançou essa moda. É, eu tenho nozes. Então vai logo assar a mulher. Estou pra fazer. Isso aí, Peter, assim que trata... Ai, meu Deus. Não. Claro não. É, dança do baixista. Agora a cena preferida de todos? Deve ser essa, a dança do machista, né? Não sei. Olha as caras das mulheres. De o que é isso? Os caras... tem umas que parece que gostou. Quero tirar umas fotos suas. Ok, deixa eu ver. Ah, ele não sabe o que espera. Não faz ideia, coitado. Ah, dessa do filme não parece. Até então, né? Ah, não, parece. Você viu como ela se veste no Jogos Vorazes lá? Senhorita Brent. Jogos Vorazes. Senhorita Brent, não foi pra essa produção que eu te contratei. Esqueci que der. Ah, esqueci de 1990 pra cá, você só viu o Harry Potter. Senhorita Brent, não foi pra essa posição que eu te contratei, o Jameson falando. Vá para o sofá, né? É, eu tinha completado a sua frase falando isso, mas tudo bem. É, eu não ouvi. Cara, o Jameson de primeiro não tá entendendo o que tá acontecendo. É muito ridículo essa sequência. Tá todo mundo com medo, ele vai ser preso agora. É muito sem noção. Essas não usam simbiontes, eles fazem você ficar ridículo. Olha lá. Oh, meu Deus do céu. Olha lá. Olha o medo. Então, o filme sabe que tá sendo ridículo, isso é. É, alguns falam que esse contraponto proposital àquela cena do Raindrops que fala em My Head, né? Sim. É, exatamente, né? Que, do segundo filme. É. Nossa, ele deve estar mais sujinho. Areia aí não é. É o homem lodo. Não é mais areia de praia. Você vai gostar desse lugar. Uhum. Acha que me vesti adequadamente? Não estou produzida demais. Tá brincando? Você tá linda, gata. Uhum. Obrigada. Eu adoro essa risadinha. Aí, deixa a porta aberta, por outro. Ah, isso é tão legal. Nunca estive em um clube de jazz na minha vida. Tomara que a gente... Então, Peter, com pessoa madura que é, vê a Mary Jane, o que faz? Merda. Ele foi lá exatamente por isso, não? Eu acho que ele não sabia ainda. Ah, é. Acho que foi coincidência mesmo. Ah, é, Novo Horizonte, só deve ter um. Ai, ai. Como me incomoda. Eu acho que a parte que mais me incomoda do filme é justamente essa toda do simbionte, essas coisas. Ele com o simbionte. É que a forma que escolheram pra retratar não foi das mais felizes. Pois é, ficou. O Sam me falou: ah, vocês querem que eu coloque essa bosta aqui? Tudo bem. Depois não fala que eu não avisei. Não, e agora tem essa sequência toda aí. Isso é... Peter. Ele descobre que o Peter aprendeu a tocar piano. Ele sabe. É pra você. É, vem no. Como que é? É o kit, como que é? Você fala lá? Do super-herói. Herói Marvel Feliz? É, aí é o kit simbionte feliz. Ah, foi o simbionte que deu essa habilidade pra ele? É. Lá no plano do simbionte eles tocam piano, né? Ainda bem que essa trilogia é foda. É. Não tem erros. Pior é o Amazing Field Hills. Nossa, o que é esse? É o bafo que ele soltou? Foi o bafo. É a música do Máscara essa, né? A cena se encaixaria bem lá. O Cocobongo lá. Ai, é que esses me acordam assim que acabar essa cena. Não. Ixi, daí tem que sofrer com a gente aqui o tempo todo. Deixa eu abrir o Facebook aqui. Olha lá, eu te marquei na aplicação. Olha lá. Deixa eu jogar o Homem-Aranha Sem Limites um pouquinho. Magari, adicionou você. Adicionou você em um comentário. Rolando gravação agora. Sim, agora. No QG do Aracnofã. Ótima foto. Então, é exatamente a posição. Tudo isso era pra ela. suicídio. Seu burro. Repara, uns pega direito, não era primeiro, digo. Me desculpe. Ah, agora não é ringuinha. Oh, eu não sabia. Descaracterização essa versão, não. Do personagem. Tá legal. É, gente. Tudo bem. Pra avaliar como tudo acontece por causa da Mary Jane, só agora que ele vê que o simbionte é ruim, porque foi, falou mal com a Mary Jane. Você. Posso ajudar o seu? Ele dá uma cotovelada na cara dela, assim, né? Tá tudo bem. Na verdade, ele tá achando que ela tá com o Harry, né? Tira ele daqui. Ah, mas isso é motivo, tá, não se engana. Isso é motivo dele. Não que dele... justifique, calma. Exatamente, isso calma, é motivo pra ele chegar. Jogar a outra na cara dela, se agarrar com a outra, bater no lápide. Nossa, no lápide genérico aí. Pode não ser motivo, só tô falando que não foi totalmente gratuito. É, era pra ter matado a Mary Jane, era pra cabeça da Mary Jane ter ido lá pra mesa do fundo lá. Foi referência ao Homem-Formiga. Isso. É. Lei Maria da Penha. Lei Maria Januária da Penha? Maria Joana. É que eu tive uma professora que chamava Maria Januária, então eu prefiro Maria Januária. Januária? É. Ela nasceu em janeiro? Eu não sei quando ela nasceu, mas ela era minha professora de inglês. Em inglês seria Mary January, provavelmente. Em português, Maria Januária. Sim, eu não falei que era uma tradução literal. Ah, os caras precisaram fingir que tá chovendo pra poder molhar o rosto dele. Tentaram 50 vezes. Oh, ah, não, então, você agora consegue. Tem uma, acabou uma sequência a, bem legal. Acabou a cebola. Ah, finge que tá chovendo aí. É. Foi papel de parede meu muito tempo essa imagem. Pronto, já parei de olhar as atualizações do Facebook e WhatsApp. Vou voltar pro filme. Ah, mas eu falei comentar o post do Magaren. Então, parei, né? Eu tinha ido comentar, agora parei. Poxa. Essa é aquela igreja lá, aquela... Eu não tenho nenhum, eu não tenho, não sei porquê, mas eu acho que esse sino aqui vai fazer o simbionte ir embora. Não tenho nenhuma dica disso, mas... Não, mas eu acho que ele ainda não... Acho que ele descobre por acidente, não é? É, ele vai tirar lá na hora. Ah, ele foi pra igreja, né? Ah. Ele seguiu o conselho que ele deu pro Édipo. Acontece, só tem uma igreja em Nova York. Novo Horizonte. Novo Horizonte. Ui, caramba, Magaro. Isso porque tem o delay, hein? Essa é a igreja no centro onde tem a pracinha, manja, que tem a fonte. Não sei, eu nunca essa fui é aquela... lá. Toda é igreja, aquela... Toda a cidade no interior é assim, Magaren, aprende. É, ele descobre por acaso aí agora. Mas eu tenho que falar que eu curti essa cena, cara, a hora que o simbionte dá essa puxada pra frente, gritando, sabe? É esse boneco. É, essa sequência é legal. Tem algumas ceninhas, algumas coisas legais nesse filme. É esse pena boneco. Que é só isso, né? É esse boneco que eu tenho. Exatamente essa cena. Com a carinha pulando assim também, não? É. Nossa, ele conseguiu enxergar. Ele é bom mesmo. Uma das coisas que me incomodou, tudo bem que eu entendo que o filme tem que ser corrido as coisas, mas é uma puta, é o puta do acúmulo da coincidência, cara, eles estarem na mesma igreja na mesma hora. Mas, pelo menos o Brock foi lá semanas depois que o simbionte estava por ali. Mas esse filme dos três do Homem-Aranha, ele é o que tem menos coincidências. Apesar do meteorito caindo lá, né? Os outros têm muita solução facia, sabe? De estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, tá? Sim, sim. Não, mas é que esse em específico me incomoda, sabe? a cena que eu achei que ia ser a última do filme, pra ter o Venom no Homem-Aranha 4. Que é quando vê no trailer, né? É. Eu cheguei a pensar nisso também, mas depois eu falei, cara, eles não iam colocar a última cena do filme no trailer. Pois é. Tipo assim, não necessariamente essa cena, mas sei lá, eu pensei que o Venom se transformava no final, né? O que teria sido muito melhor, a gente viu a transformação do Brock aos poucos. Pois é. Ia poder fazer justamente essa, isso que vocês falaram, de dar tempo. Ele perde o simbionte e X dias depois o Ed Brock veste. Meu, nos quadrinhos assim é perfeito, até porque mostra que o simbionte tinha pegado outras pessoas nesse meio tempo. Só que aquele, ele pegava, se alimentava e jogava fora. Aí quando ele pegou o Brock, que viu que o Brock também tinha ódio do Aranha. É que aí no caso o Brock tinha ódio do Peter, né? Não do Aranha. Sim, ele tinha do Aranha. Simbionte. Aí uniu o útil então, ao agradável. Nos quadrinhos, quando ele vê que o outro também tinha ódio do Aranha, pronto. É, quadrinho é quadrinho, comer, quadrinho, né? Quadrinho, filme é filme. Sim. Mas o filme podia ter trabalhado isso um pouco ia... melhor. Mas vocês têm que entender que o Raimi não queria... nem o Venom, nem o Lagar. O Raimi não queria o simbionte por zero, porque ele foi porque os caras encheram o saco e falaram, então eu vou fazer desse jeito aqui, dane-se vocês. Eu sei que ele não queria, eu sei que ele deixou claro que não queria, mostrando no filme que ele não queria. Mas porra, cara, precisava também ter cagado tudo desse jeito? Precisava. É o Venom. Não precisava estragar o simbionte, mas o Venom acha justo. Tamo junto, Sam Raimi. Você disse... Não, o Venom é um personagem que dava pra ficar bem melhor, Magali. Não tem essa paixão toda que os fanboys têm por ele, mas eu não acho um personagem tão descartável assim. Estragaram ele com o tempo, mas no começo ele era um bom personagem. Ele não devia ter saído da, voltado da ilha. Mas o que aconteceu? Mais ou menos por aí. É, o Jack e a Kate falaram isso também no Lost. É, we have to go back. We have to go back. O Jack, na verdade, né? A Kate estava de boa. O Peter pediu a Tia May em casamento? É, exatamente. Eu mandei a imagem no WhatsApp, mas pro Preston não ficar de mimimi, mandei aqui também. Ah, senão eu vou chorar igual o Toby. Meu Deus do céu. É, então você não vai chorar, né? Vou botar uma cebola aí. Não sei, você nunca vai saber. Ah, vi aqui a imagem. Eu sei que vai achar um jeito de resolver isso. Legal. A gente tá ignorando completamente o bate-papo do. Ah, que se dane. Tinha que já achar os quadrinhos quanto mais. Ainda mais no filme. Legal, boneco. Ah, mas e que você não tá empolgadão com a próxima Tia May? Ah, bom. Mas aí é outros sentidos. Ela, a próxima Tia May desperta o outro. Eu quero ele morto também, Flint. É realmente. Ele jogou fora. Não é ele. Ah, okay. Novo Horizonte total. Como fato de que o homem. Tô ali passando, olha o aranha. Não, não é ele, dá isso. Olha. É que eu não acho isso muito legal. Como que o Ed Brock sabe sobre a filha do. Do Flint? Ele leu o roteiro, já falei. Todo mundo leu. Será que o Homem-Aranha sabia quando tava com o simbionte? Não, né? Não. Na verdade, ele não dava a mínima. Na verdade, eu acho que ele explicou, mas como a gente tava em tudo dublado, ninguém conseguiu identificar. Não, não explica não, ele só fala que sabe. Eu tô vendo legendado. Ah, o simbionte pode ter falado pro Ed. Eu tô igual ele, chorando. Ué, o simbionte pode ter falado pro Ed, ó, ele matou lá, tentou matar o Homem-Aranha lá, vai lá procurar ele que ele vai ajudar nós. Pronto, voltou pra fila do cinema. Então foi comprar pipoca, né? Igual no Game of Thrones. A Brienne fica esperando ver a Sansa acender a vela. 10 episódios. Aí quando ela sai pra ir no banheiro, ela acende a vela. Eu, como não assisti, não faço ideia de qual é a referência disso aí. Tem uma imagem do Unicef sobre isso, eu vou te mandar depois. Pra... depois de 1990. Eu não sei porque me lembrou aquele papo de quanto os fãs de Dragon Ball Z são necessários pra trocar uma lâmpada. Eu vi essa piada esses dias. Um só, né? Um só, mas vai levar 17 episódios. Informações preliminares davam conta de que era o homem. Os caras têm até foto do Venom. Ou melhor, do Aranha Preto. Sabe, ele tá fazendo o escarcelo por aí, pô. Ah, falando aquela imagenzinha lá do. Ele tava no. Uma atriz decadente que fez uma porcaria de uma de atuação. O atriz deu presa no táxi. Não me interessa nome, me interessa nada. Sozinho meteórico. Ele falou, Mary Jane Watson, uma atriz que fez teve uma breve aparição na Broadway. Traz isso pra. Você viu que ela virou a cabeça igual o Esquilo, né? Eu acho que o Sam Raimi, ele dirigiu o Esquilo. Traz isso pra vida real. Há uma atriz que fez uma peça de teatro aleatória. Você vai se botar quem é atriz? Pois é, né? Oh, alguém vai comentar isso, então pra limpar a nossa barra. Essa mulher aí morreu em algum lugar. Enfim, próxima informação. Mulher. Ah, é a repórter aí. Ah. E agora a hora dos caras. Do mordomo legista brilhar? Agora é o momento, você vai entrar em cena, você esperou, não esperou o cara rapar. Virar. Aliás, grandes participações do Batman, hein, cara? Tivemos o Homem de Barro, agora temos o Duas Caras. Eu não posso enfrentar os dois, sozinho não dá. Mas ele esperou o cara ficar deformado pra resolver falar. Então, cara, não foi o teu amigo não, viu? Não foi o Aranha não, viu? Não merece mesmo. Aí o Harry fala, eu vou jogar moeda, se sair caro eu te ajudo. Mary Jane. Ela merece? O Peter tava querendo dizer, eu não vou conseguir fazer nada. E pelo menos eu, se você vir me ajudar, eu te jogo lá pra morrer. Se você vai me ajudar, eu consigo dividir a responsabilidade, né, de não ter feito nada. Assim, eu tô muito triste, cara. Já tentei matar um cara nesse filme, achei que tinha tido sucesso duas vezes e nas duas eu falhei, pô. Eu poderia lhe falar. Agora é o momento, hein? Ele chega. Vai brilhar. Das quais nunca falei. Porque é um bosta, né? Na noite em que seu pai morreu, eu limpei os ferimentos dele. E não foi picada de aranha, foi uma faca. Sem contar o seguinte, porque a lâmina que perfurou é do próprio planador. Você não quer dizer que o aranha não pegou o planador e enfiou nele? A honra do seu pai. É. Mas não há dúvida de que ele mesmo se matou. Depois não, é negável filme, sim, cara. Eu queria bem ao seu pai. Ih, eu amava seu pai. Até o... ninguém escapa. Não amo passando o rodo. No final do Peter, do filme, o Peter fala, então, sabe aquela lâmina? Fui eu que enfiei no coração do seu pai. Mas foi sem querer. Eu prometo. Sem querer. Ó, estão chamando o Batman. Esqueceram do sinal. Tá chamando um Transformer, né? Porque jogou a lanterna num carro, vai ser a sombra de um carro lá na. Vai vir o Bumblebee. Bumblebee, que carro te lembra? Rápido. Os camarão. Aê, garoto. Eu não sei. Eu não conheço marca de carro. Parabéns, campeão. Ah, pelo menos essa daí tá uma das três marcas que eu sei. Homem-Aranha. Vamos bater palma aleatoriamente, porque é o final do filme, tá? Opa, bandeira. Olha, bandeira americana. Não, mas essa foi no extremo. Não sei aonde. Era maior que ele. Só nessa rodada ele chutou a cabeça de umas 10 pessoas. Homem-Aranha, vamos, nos ajude. Aí ele passa reto. Ele passa batido e não salva ninguém. Só tava com pressa que ele precisava ir no banheiro. Faltou ele descer e beijar a repórter, né? Peter, vão matar nós dois. Eu vou tirar, então vai embora. Cuidado! Nossa, a Mary Jane já foi na madeira. Que mal tem só você, pô. É, a representação do Venom nesse filme é basicamente só um uniforme do Ed mesmo, né? Tipo assim, não, eles não colocam como se fosse uma como se o simbionte tivesse consciência, né? Não é uma outra personalidade, é só o uniforme. Ele só intensifica. Ele lá, intensificou igual, a raiva, a emocidade do Peter e com o Brock a raiva dele. É, exatamente. Não é. Mas por que o Brock tá com o dente do Ratos? Cortesia do simbionte. Pra ficar mais legal. Você lembra? Mas a aparência do Venom em si, eu gostei do filme. Ela é mais no... Mais da época que eu comecei a ler, né? Que já era um pouco mais exagerado, mas... Não tanto exagerado. Não tão exagerado. Tem uma frase que vai... definir o... esse cara de preto aí. Você vai perder a pra mim. Não sei qual que é, já é isso. Ó, a Mary Jane quer acertar quem? Quem é lucro, cara? Um quer matar e o outro ela tá com raiva, então que vier lucro. É, essa parte aí tem um monte de ceninha de jogo. Tem o escudo de teia do Venom, ela tem as bolinhas. No Marvel vs Capcom lá ele tinha se escondido. No Homem-Aranha versus, no Homem-Aranha 3 mesmo, no jogo do PlayStation. É. E essa luta final aí. Oh. Pra que a preocupação em tirar o simbionte do peito antes de lançar uma teia pra salvar a própria vida? A mão dele solta tava a teia presa. Primeiro, cara. Tava nada. É, fia. Perdeu dois braços, né? Todo mundo. Aguenta aí, Mergine! Não, vou soltar. Mergine, eu vou te salvar! Mergine, me ajuda! Lembra aquela tirinha do Homem-Aranha dos anos 60 que tá o Peter dentro de um carro, o carro caindo, sendo arremessado, sei lá? Isso é um trabalho pro Homem-Aranha. Põe a roupa no outro quadril da janela gritando: socorro, me ajudem! Aranha exila. Isso aí, o Homem-Aranha tava dormindo, né? Sabe por que eu falei, eu comparei com o Godzilla? Parece um golem. Nossa, Deus. Ah, o golem é pequenininho. Ah, não, é golem. Eu acho que se ele não for tentar salvar a Mary Jane, é melhor pra ela. Ai, senhor, construção civil. Embora, vai, uma coisa a gente tem que dar crédito, vai, um pouco atrasada a minha fala. Mas realmente foi uma atitude inteligente do Peter pedir ajuda pra que ele sabe que podia ajudar, vai. Tudo bem que eles tentaram se matar, mas... Ah, ele sabe que é amigo dele. É o mais próximo. É, não, Eve, meu, é pela MJ, não é por mim, cara, tipo... É difícil acreditar no que estou vendo. Acabou o filme. É uma brutalidade. Ah, não, a Maria não morreu ainda. Eu não sei como ele está resistindo. Ela quer precisar. Ainda, ela não morre, cara. No céu ela tem Mary... No céu tem Mary Jane? E morreu. Ai, me salva. O Jameson tinha que estar comemorando. Ai, vai, mata. Mas tá quase, já foi a cena que ele pega a câmera da menina, não, né? Não, mas ele só vai pra tirar foto, não pra comemorar. Ah. É, Homem-Aranha. É que ele quer registrar, ele não pode perder um momento desses. Ó, dor no ouvido que ele vai ficar. O povo assiste muito de perto, né? Um pouco arriscado, né? Rocket Racer é o resgate. Porque eu preciso tirar a máscara pra falar com você. Eu acho que ele esconde dentro do cabelo. É a margem sim, é a margem. Parece que cheguei na hora. Vamos comparado esperando, né? Eles confraternizarem. Você ia perder a festinha. Fazer o quê, né? Aí quando ataca tem que chegar gritando pra avisar, acabou. Eu tô meio ocupado agora. Me dá a mão. Eu vou precisar de ajuda, eu tô ocupado agora. Ah, vai chamar os Vingadores, pô. Não enche o saco. Vai virar um homem vidro. Um híbrido. Eu tenho que admitir uma coisa, cara. Os dois estando junto é muito legal. Parker, onde você? É. O melhor é o James. Então, se eu não me engano, essa filha, essa menina é filha do Sam Raimi, não é? Ah, não. Não me... O rapaz das curiosidades é o Dante, que deve estar dormindo. Faz tempo que não se manifesta aí. Eu não faço ideia. O melhor é o James aleatoriamente falando: Parker, Parker, cadê a foto? Tá, vou tirar a foto. Tipo, como se ele tivesse ido junto, né? O menininho é bom mercenário. Quando eu vi a primeira vez, me lembrou... A época que o Duende Verde era. Era herói. Na saga do clone. Philip Urich? Aham. Uhum. Como destruir um bom personagem? Veja a saga de Philip Urich. Pois é. Podia ser pior. Eu nunca li, foi a transição dele. Ele lá, podia, né, ter ficado com o Norman? Não, ele podia ter virado Duende Macabro aleatoriamente, sem explicação. Ah. Mas o... Eu tenho curiosidade de ver aquela transição lá, que ele entrou como... Como é que fala? Tipo um grupo de apoio, né, pra... Ah, tá. Sim. Grupo de ajuda pros mais jovens. É que no Brasil não publicaram, né? Então, aí eu não sei o que que aconteceu nessa época, né? Tem um guarda ali que tá extremamente satisfeito de estar vendo a luta, vocês viram? Batendo palma, tipo... Só pra não falar que eu não citei, no MC2 ele continuou como Duende Verde. Herói. É o tio Phil. E era um outro ótimo personagem, cara. O tio Phil. Ele era da polícia, né? É, junto com o Peter. É que isso daí eu tenho curiosidade de ver pra saber se aconteceu alguma coisa, né? Vai que tem uma explicação muito boa, né? Ah, até, claro. Duvido um pouco. Bastante. Tem a mesma explicação que tem pra Felícia... Odiar o Aranha só porque o Aranha prendeu ela. Ele tirou todos os dentes da frente, praticamente, né? Aquele murro lá, puta que pariu. Eu te odeio pra sempre, dane-se 50 anos de história, ou 10, sei lá, cronológico. A gente tem. É, muito sem noção aquilo lá mesmo. Não, mas eu estava sendo controlado pelo outro. Que idiota, isso nunca acontecia, você que é o idiota. Eu nunca confiei em você. Hã? Ah, falando nisso, eu comprei a mensal. Saiu o número 2. Aê! Vamos gravar. Vamos gravar. Nunca ataque o que você não pode matar. Ed. Essa roupa. Tem que tirá-la logo. Ah, bem que você gostaria, não é? Ah. Eu sei o que está sentindo. É uma sensação boa. De poder, de grandeza. Ai, ai, ai, agora. Cala a boca. Se livre disso. Gosto de ser mal. Esse é o vilão. Isso me faz feliz. Isso me faz feliz, ué. Exatamente. Nada de viadagem protegendo inocente, nada de viadagem devorar cérebros. Eu sou vilão porque eu sou vilão. Pronto, não precisa de mais que isso. Homem-Aranha Preto, o melhor vilão da trilogia. Então, vamos lembrar que a concepção do Venom, nem vilão ele era, porque ele só queria acabar com a aranha, mais nada. E proteger inocentes. E devorar cérebros. Devorar cérebros. É, mas isso aí já é. Isso também veio depois. Aliás, a parte de proteger inocentes, no máximo que se dava. Era porque ele evitava brigar com o Peter onde os inocentes podiam se ferir. Porque assim como o Peter feriu ele, feriu o que dizer, né? Exato. Dani, o fato é que ele é o vilão, porque eu quero ser vilão já. Não precisa de historinha, não precisa de filhinha do Ed, não precisa de viadade, de dupla personalidade. Tá, o pai tá o filho, né? Ah. Só pra constar, tá, o pai tá o filho. O Harry fez o mesmo papel do Mercúrio no filme do Vingadores. Pois é, podia ter empurrado o Venom, né? Acertar o cara. Podia ter empurrado o Peter, pô. Ah, tá amarrado, é só tirar do caminho, não precisa tirar dali de vez. Não, dá um soco no Venom, é mais fácil. Você viu o Peter? O Peter tentando alcançar o negócio sem jogar teia, achei que ele ia jogar, não. Ele é burro. Ele achava que era Jedi. Foi isso mesmo. Não, ele é burro mesmo. Ah, agora foi inteligente. Mas ele é burro. Uma coisa que os filmes sabem fazer no modo legal é ele pegando as coisas com as teias, cara. Eu acho isso legal. Quando ele lembra de fazer isso, né? Quando ele lembra de fazer isso. Os caras é muito burro. E os caras ainda. E ainda tem gente que fala que é o mais fiel aos quadrinhos. Ah, vai pro inferno. Rapaz, era pra pegar só o frasquinho, errei. Digo, você tá bem, Ed? O cara no filme 2 não consegue desconsertar a bicicleta sem jogar a roda. Olá. Matando o cara lá no fundo. Referência clara ao Ação Sem Limites, hein? O simbionte sozinho. É igualzinho. Mas o pessoal tava comentando que... O pessoal no grupo falou que no Ação Sem Limites eles estão com o hospedeiro, sim. A gente que não sabe. Eu queria continuar sem saber. Inclusive a hora que ele tá entrando no foguete, cara. É uma barata, já estão, né? Em nível molecular com o hospedeiro. É, então, falaram alguma coisa assim, que chegou no nível... Mais legal é que uma dessas bombas explode, faz uma cicatriz no rosto do Harry. O outro explode, desintegra o Venom. O Homem-Aranha Preto e o Ed Brock. É que não era igual, era diferente. Mas lembra a primeira... Esse é o conceito de não ser a igual. A primeira vez que o Duende Verde usa... É mesmo assim, ainda sobra os esqueletozinhos primeiro. Não é verdade. Desintegra a nível molecular. Tem uma frase... É que ele usou, eu acho que é o comentário que o Presto queria fazer. Ele usou a mesma que o Duende usou no primeiro filme com os caras na bancada. É, isso que eu falei, mas ainda sobrou os esqueletozinhos que caíram. É porque essa é uma versão aprimorada daquela. Tem uma frase que explica essa questão das bombas. Surpreenda-nos. Porque é assim que funciona. Agora é o melhor, hein? Cara, até agora eu tava tentando te matar, mas ó, você já matou dois aqui, chega, né? Vou embora, viu? O próximo sou eu, né? Ah, é, tem que contar, tem, né? Tem flashback que nesse filme, né? Eu disse ao seu tio que eu só queria o carro. Cara, eles tentam justificar o injustificável. É, porque ele não pode ter só tentando roubar o carro e matar o velho. Ele tem que ter atirado sem querer querendo, porque ele não é vilão, ele é bonzinho, mimimi. Viva Homem-Aranha Preto. Ele gosta de ser mal. Chupa a sociedade. Chupa em combate. Aí eu parceiro fugindo com a grana. Viva o Homem-Aranha Preto. Ele gosta de ser mal. Isso é bom, hein? Tirou a foto. Ah, não, foi o tiro. Achei que tinha assustado o Flash. Uma selfie aqui, velho. O Flash nem apareceu nesse filme. Eu tô esperando pra fazer um comentário. Eu fiz pra você, foi já, já. Eu passei muitas noites querendo poder desfazer aquilo. Pronto, acabou a cena Sin City. Pô, Sin City. Eu não estou pedindo que me pegue. É tão chato quanto o filme. É verdade. Só quero que você compreenda. Ah, Sin City é legal, velho. Eu lembro a surpresa que foi pra mim quando eu descobri que o Homem-Areia é o cara que foi o vilão no Jorge, o Rei da Floresta. Game of Thrones? Game of Thrones? Um bosta. Eu não assisto. Agora, Jorge, o Rei da Floresta? Aí sim. Em nenhum momento falei que Game of Thrones é uma bosta, só falei que eu não assisto. Falou sim. Não falei, não. Falou, olha. Game of Thrones é uma bosta. Só... Eu posso pegar. Olha, só você falando. Tem, aí. Você falando Game of Thrones é uma bosta. Isso, de quase a gente nem percebe o corte. Que corte? Que corte? Você acabou de falar. É a única maldade nos corações. É a minha filha. Olha, ele vai começar a derreter de novo. E o vento levou. Ele tá chorando. Ele vai, tá chorando, vai virar barro. O vento levou. É assim que funciona, Peter. Não te perdoa, tá tudo resolvido. Ele tem que responder pelos crimes dele, cara. Não, segundo o personagem mais importante do filme, já perdoou ele, então já era. Tô de boa. Ainda bem que tinha um vento batendo. Pô, o cara não sabe nem pra... O cara não sabe nem ficar parado em cena. Ele fica com os braços abertos, tipo... Cara, deve ser horrível ficar preso dentro dessa roupa. Tudo bem, mas finge um pouco. Cruza os braços. Acho que ele pode conseguir respirar, cara. Ele tá tentando respirar. Nossa, ainda bem que eu parei de beijar ele, o Peter chegou. Oi, amigo. Como é que tá? Tá difícil. Você vai sair dessa. Ah, já tô, cara. Uhum. Sempre lembro da cena do primeiro Parasitive. Uhum. Onde ela encontra a primeira mulher frita lá. O corpo carbonizado, e ela pergunta: você tá tudo bem? Se responder, chuta. E sai correndo. É meu amigo. Nossa. Alguém dá um soco na cara do... Onde é, meu Franco? Ressuscita e deixa o Magaren morrer, vai. Troca de papéis, dá tempo ainda. Deixa o Magaren morrer? É, o Magaren. O suco de Maguari aí. Olha! Olha! Várias expressões sociais. Meu Deus! Vários músculos que nunca mexeram antes. Estão tremendo. Você vê que parece que ele não tá aguentando. É, os caras estão puxando, né? Tipo, tem aquela... Tem aquelas cordinhas puxando e apagaram na edição. É alguém apertando o saco dele. É tremendo, tipo. Acaba a cena. Aí, outro flashback. Quase isso. É flashback. Todos os filmes acabam com o velório. Não, o segundo não acabou. Ah, outro flashback, olha ele. É. É um casamento. Alfred. Vocês não entenderam o conceito do flashback, estou triste. Eu ainda não vi. Aparece o ator. Já apareceu. Pra você já apareceu. Ah. Atrasado? Eu tentei ver aqui pra ele. Ele tá parado perto da Tia May. Vi. Sempre temos uma... Caramba! Não, chamaram o cara pra uma ceninha do filme. Eu nem tô vendo a Tia Mi, mas tudo bem. É, eu vi ele andando levando uma flor. É isso, é um deles. Nossas escolhas que fazem de nós o que somos. E sempre podemos... Parece no primeiro filme e no último, né? No segundo eu acho que não tem ele. Ah, no segundo não dá tempo. É muito Mary Jane. Caramba, sabe outra música, não? É a mesma, né? Acho que não. Não sei dizer. Não, faz... não. É, eu não mudo. Faz tempo que eu vi esse filme, não lembro. É outra. Não me importa. É um boteco mesmo, cara, porque em qualquer lugar de respeito eu não deixaria o Peter entrar de novo. Mas ele não tá com franja. Uma franja muda mais que óculos. Então é por isso que ele reconhece o Super-Homem, Magaren. Quando ele vê o Super-Homem, ele quer aquela franjinha também. É o Pega-Rapaz, né? Isso. Tinha esquecido do detalhe do Pega-Rapaz. Vai ser despedida, parou de cantar no meio da música. Ninguém nota pra ver. Ela a mulher tá cantando, para. Normalmente você olha pra... Daí você vê, né? Você só vê o povo nas mesas, tipo assim, ai, graças a Deus. Acabou. Por isso que nos quadrinhos ela é modelo e não atriz. Num canto. Ah, ela já foi atriz. Hospital Secreto. Você viu, ó, tinha uma mulher rindo pra caramba lá atrás, feliz, que a música parou. E ela parece ser boa atriz, porque a mulher, a velha lá, enche ela de porrada uma vez, porque ela era vilã do filme. Ela tava tentando roubar o médico da outra lá. Hospital Secreto. Os quadrinhos. Ela tá no restaurante e uma velha lá dá um soco nela. Você, sua safada, sua quenguinha, quer roubar o doutor lá da... Aí ela fala o nome da outra personagem lá. E acabou. Vamos aguardar as cenas após os créditos? Não, esse não tem. Não é da Marvel. Ops. Não é da Marvel. Terminamos. Ai, ai, ai, ai, ai. Terminamos. Olha só, fechamos. Exatamente 2 da manhã, hein? Nossa, zerado. 2 da manhã zerado. Pois... Nem doeu tanto, né? Imagino. Fale por você. Claro que não. Que você não acordar amanhã. Eu já tive que assistir o Diversão e Alegria lá. Isso aí é fechado. Então, terminamos. Vamos dar as notas para o que a gente achou desse filme, né? Que nota que a gente dá de 1 a 10. Só lembrando que a média de nota aqui pro Homem-Aranha 2, ou melhor, Homem-Aranha 1 de 2002, a média foi 8,5. Tanto pro 1 quanto pro 2, a média foi de 8,5. Pô, as notas... consegui abaixar isso? No 2 você deu 6. Não consegui abaixar a nota. Não. Ela ainda ficou mais alta. Então, Homem-Aranha 3. Eu já vou começar falando, então. Durante o filme a gente falou todos os motivos que a gente gostava, o que não gostava. Não vou entrar em detalhes, né? Então, só vou resumir que a minha nota pra esse filme é 5. Porque eu acho que... assim que funciona. Né, porque as cenas de ação são muito boas, mas alguns pontos da história são muito ruins. Então, tipo assim, o máximo de coisa boa com o máximo de coisa ruim faz uma média e fica na metade. 5. Pra mim. Fez o que com a média? Fazou a média? Como é que é? Fazou a média? Fazou? É, você falou que é uma, no, o ruim do bom, fazou a média. Faz uma. Ah, tá. Fazou a média. Fazou a média. Nossa, entendi. Fazou na média. Sazon, amor. É, não, seria mais o 2. O melhor 2 combina com o Sazon. E vocês? Eu dou 6. Pode falar, Dante. Pode ir, mano. Ele pode falar, Dante. Falei, ele já falou. Você, cara. Ele já falou 6. Eu dou 6. Pode ir, mano. Ele tá, ele tá magoadinho que falaram que o pessoal dorme quando ele dá nota. Dante já deu a nota e eu tava cochilando aqui. Eu me pronuncio mais até o final do programa. Como eu já falei antes, cada vez que eu assisto esse filme, ele fica pito. Ele vai levar 4,5. Olha só, 4,5. Eu vou dar 6 interpretações emotivas. Ou seja, zero, né? Alguém mata aí. 6 é zero, né? 6 vezes 0,1. Aqui, só comentar: o Presto tinha dado 7 da outra vez, tá? Podem julgá-lo. Então, eu falo, esse filme é... No segundo. Como filme, ele pode ser... Como filme, ele pode ser o mais fraco dos três. Ou do Homem-Aranha e dos dois da Mary Jane. Mas, no sentido de trash, tem a cena legal de luta. Tem mais de 15 minutos de Homem-Aranha em tela. Que é melhor que aquele lá. Aquele outro lá que é chato. Não me dá raiva. É porque, por mais que eu tenha raiva do Tobey Maguire, assistindo... Como eu já falei, eu tava assistindo o jogo da Copa enquanto assistia o filme. Mas assistindo o Homem-Aranha... Eu não consigo mais assistir Homem-Aranha 2. Tá passando no canal mudo... Criei uma birra insuportável com ele. Eu percebi. Ele é tão... Ele é assim que eu criei birra da Mary Jane dos quadrinhos. Tanto que agora ela vai sofrer. Ela vai lá pra ser figurante de um personagem figurante. Então, dane-se. Então, você falou que eu dei 6. Eu não gosto de dar nota, porque às vezes as notas, mesmo uma sendo menor que a outra, significa que um filme é... As razões são diferentes, né? Então... Mas como filme, esse filme aqui é fraco, tem falta ator. O que tinha nos outros dois que segurava era o Willem Dafoe e o Alfred Molina. Aqui os dois atores dos vilões são mais fracos que Macarrão Molhado. Não tanto igual o Tobey Maguire, claro. E eu tô parecendo o Dante e o pessoal já tá dormindo. Não sei, eu tô entre 5 e 6. Você quer que eu te fale quanto você tinha dado? Não, você, né? Falou que... Você não... você falou do Homem-Aranha 2. Como, sempre que eu tô em dúvida entre uma nota e outra, acabou a música e o Magali não acabou ainda. Eu vou lembrar disso, tá, Dante? Não esquece que sou eu que edito os programas. 5,5. Você tinha dado 4 da outra vez. Então, porque eu parei, é como eu falei. Quando eu, a última vez alguns que eu tinha melhoram, para outros pioram. A última vez que eu tinha assistido esses filmes foi no começo de 2012 que eu assisti os três. Agora eu falo, esse filme é ruim, mas é coisa de trash. Tipo, o Sharknado é ruim, mas é legalzinho. É ruim, mas é bom? É ruim, mas... Ele não chega a ser bom. Nossa, que bom. Mas falar, só de ter mais Homem-Aranha, ter a luta contra o Duende e Rocket Racer genérico, que é legal, é divertido. E não me dá raiva igual dá o Homem-Aranha, o Mary Jane. Certo, então, considerando as 5 notas que nós demos aí, fica com a média de 5,5 filme. Tá bom. Caiu a média? Não, tava com 5,5 mesmo a média antes. Só que não tinha nota do Mônio. Então a trilogia como um todo... Ou seja, a nota do Mônio não faz falta. Mas a sua mudou também, né? Se a sua tivesse mantido, ia ser 5, né? Ia ser 5,5. Mas a trilogia como um todo do Raimi ficou com a média de 7,5, considerando as 3 notas que a gente deu pra ela. Tá bom, né? Primeiro filme segura os outros dois, mas tá bom. Não, o primeiro e o segundo ficou com 8,5 a média. O primeiro filme segura os outros dois, mas tá bom. Eu ainda prefiro 2-1-3 na sequência. Também. Na trilogia também? Não, 2-1-3, 2-1. O meu é 2-2-1-1-3. 2-1-1-2-3. Que beleza. 1-1-2-3-2. Ok, o bom que nem precisa falar qual que é o filme, que pra entender, né? Qual que eu é o vou, filme. Eu vou tentar. É 1-1-2-2-3. Nossa, é difícil. Foi mais fácil do que eu esperava. É consenso que o 3 fique o último, né, pra todo mundo. Não, não. Opa. O 3 meu tá em terceiro. Ah, ele tá na é, frente. O meu tá na frente do 2. É verdade, verdade. É consenso entre eu, o Dante e o Mônio, é isso que eu quis dizer. É consenso entre eu e eu mesmo? E a nota será? Não, tá certo, é bom senso que o 3 seja o último. Ou, quer dizer... Ok, então fechamos por aqui. Sexta-feira que vem é a semana de Tweepcast, né? Então, sexta-feira que vem temos Tweepcast. Não sei, é? Não sei. É, vai ter mesmo. Sabe, sua frase me lembrou uma coisa, né, Eric? Uma vez eu vi um print, tipo aqueles Yahoo Respostas da Vida. O cara perguntando, era em inglês, a mina perguntando qual era o nome de quando alguém tem medo de motosserras. Aí a melhor resposta foi: bom senso. Que beleza. Mas, então, ok. Semana que vem, Tweepcast. E na outra semana, Tweepview Classic na quarta e Tweepview na sexta. Então, até mais. Abraço. Até. Assim funciona.